Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. São 8 horas e 16 minutos. O programa de hoje é de número 872 e hoje é o dia 6 de março de 2022. Nós pedimos desculpa aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores, porque estamos aqui mudando os nossos aparelhos, uma série de mudanças que houveram aqui, então por isso nós temos esse atraso justamente devido a essas mudanças que houveram. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando lá com apoio de WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Giga Vale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtros, solução em saúde para a sua água, e Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, de autoajuda e CDs, na Livraria Casa do Caminho. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, Anjo Ismael, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e também o Luz e Vida. Agradecendo também o Grupo Musical Castelã e a Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós vamos estamos recebendo aqui no nosso estúdio a nossa irmã Antônia Varotto, e o tema de hoje será sobre Meimei, e se der tempo a gente fala sobre a Anália Franco, porque ela sempre traz dois para falar, porque acho que é para deixar reservado um para o próximo programa já, né? Porque o programa passado ela veio falar e a gente fica enchendo tanto a Antônia de pergunta que não dá tempo de falar do que ela veio falar. Então hoje, pelo menos de Meimei, com certeza é uma curiosidade para vocês conhecerem essa grande pessoa, né, esse grande espírito que passou aqui pela Terra, que é envolvente até os dias de hoje. Então, hoje nós estamos com a nossa irmã Antônia Varotto. Rodrigo, bom dia. Bom dia. Deixa eu só ajustar, está um pouquinho alto. Só trocar aqui para a gente, que eu estou meio perdido aqui hoje. Peço desculpas aí para todos os nossos ouvintes. Porque tivemos... Não é que a gente mudou as coisas aqui, tá? Só explicando para os nossos ouvintes. A gente teve, uma pane elétrica aqui no estúdio, né? Então, o computador do Jorge não subiu, deu problema aqui no no-break, desligou sozinho o computador, né? O servidor não subiu. Então, algumas rádios que estão conectadas conosco não estão recebendo sinal, tá? Então, eu peço aí a todos os nossos parceiras, né, dando bom dia para vocês, Rádio Espaço Espírita, os ouvintes da Rádio Espaço Espírita Barra Velha, Rede Doutrina Rio de Janeiro, Web Rádio Semente de Amor, estão aqui conectados conosco pela rádio online e pelo YouTube, que eu não tenho certeza se todas estão subindo. Então, eu peço aí para vocês confirmarem para mim. Então, o Recanto da Prece, Ulisses Barçanufo, a TV Espaço Espírita, a TV Nosso Lar, de Vitória da Conquista, Bahia. A gente tem também o Portal da Luz retransmitindo, além dos nossos ouvintes. Peço aqui aos nossos ouvintes, não estou vendo as mensagens, não consigo, agora sim, agora apareceu, confirmar aí se estão ouvindo bem. A Fabiola falou que está tudo ok por aqui, o José Ari Morim também, tudo certo. Então, quem está conectado aqui conosco também, Adolfo Márcio Mazala, sempre aí mandando bom dia, sempre participando com a gente, o Enio Maia, o Cláudio Yude, lá do Lar Espírita Pedro e Paulo, lá em Uberaba, participando conosco, a Rosemary, mandando mensagem, a Irene lá do Espírito Santo, mandando um abraço para o Gustavo, para o Zé, esperamos que estejam sempre bem aí, lá em Santos. A gente tem aqui o Rodolfo Alexandrino, o Rivail, lá de Itaberá, junto com a Gisele, a Maura Russo, que sempre está conosco, Milton Baruel. Hoje a gente vai ter participação em massa aí do Paulo de Tarso aqui hoje. Já deixo um abraço aqui para todos vocês. A Ana Lúcia Valente, a Irara Lopes participando aqui, a Maurícia Fernandes, Renata Leão, a Ruth Marques, o Daniel Rosa, Daniel de Goiânia, a Rosana Ali lá do Jefa, a Fabiola Pasolini lá do Espírito Santo, Vitória, a Aécio César lá de Sete Lagoas está aqui, já está marcando presença, Bernardo Varoto, né? É o filho da Antônia, está aqui participando também. Então a gente agradece a todos vocês. Estamos ligados também já no Facebook, né? Lá a gente tem a Bia Costura, a Vicente Teixeira, a Dora Pereira e a Vera Barbosa participando conosco. Então a gente já deixa aqui um alô e obrigado pela participação. A gente tem também no WhatsApp, né, Jorge? No WhatsApp o Marcos Sugai está aqui também conosco, já mandando, dando um bom dia a todos. Mandando um alô para todos vocês. Lembrando que hoje tem lançamento do livro do Jorge. A gente vai comentar para vocês e vai sortear hoje o sorteio do Instagram. Então, se vocês não participaram ainda e quer ganhar o livro do Jorge, a gente vai sortear dois livros do Jorge. Entra lá no nosso Instagram, procura o post do sorteio. Eu vou mandar um link para vocês aqui. E participe que lá para as 9 horas da manhã a gente vai sortear. Vocês estão vendo aí, aqui está um pouquinho grande, mas vocês vão ver aqui no Instagram. Então, esse post aqui eu vou mandar o link para vocês. Quem ainda não participou, ainda dá tempo, tá? Então, lá para as 9 horas a gente vai colocar. É só seguir essas regras aqui, seguir o nosso Instagram, colocar o nome, marcar o nome de alguma pessoa, né? E participar, tá? Então, a gente vai sortear os dois livros de lançamento Trajetória dos Espíritos. A gente vai comentar mais para frente. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Antônia. Bom dia, Tião. Bom dia, Beto Nove. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos lendo momentos de minutos de reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 56. Na maioria das vezes, transformamos a pessoa que morre na melhor pessoa do mundo, como se todos os seus vícios e defeitos fossem apagados simplesmente porque morreu. Queridos irmãos e irmãs, serve de reflexão para que possamos rever conceitos, rever nossos valores e ver se vale a pena elogiar aqueles que foram embora sem prestar-lhes a devida reverência. Assim vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente e agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais uma oportunidade abençoada neste domingo de aprendizados do programa Vivência Espírita, onde estamos recebendo a nossa querida irmã Antônia Varoto, que vem nos falar sobre Meimei. Vamos envolvê-la com carinho, dando-lhe a luz que ela precisa para poder passar para nós tudo o que preparou-nos com amor, com carinho. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Meimei e Anália Franco. E nós estamos aqui com a professora Antônia Varoto, foi diretora da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, aqui de São José dos Campos, professora por 37 anos, supervisora de ensino para crianças especiais e voluntária e é aluna da nossa escola de aprendizes, lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Ela não tem nada para aprender, tem muitas coisas para ensinar para a gente, né? Bom dia, Antônia Varotto. Bom dia, bom dia a todos. Mais uma alegria estar aqui na novamente. E no mês de março, né? Mês que tem o Dia das Mulheres no dia 8, daqui dois dias, iniciar esse mês neste programa falando de uma professora. Então, só uma correção, não tenho 37 anos de magistério, não, foram 44, seu Rui. 44? Puxa com vida muito aí. Com muito orgulho, com muito orgulho, né? Uma profissão escolhida, porque... Quando eu tinha idade para fazer o curso normal, que naquela época chamava-se curso normal, todos pensavam que era uma determinação da família, né? A mulher ou fazia o curso normal, ou fazia enfermagem, ou virava dona de casa. Não tinha outra opção, né? E por imposição da família. A minha não, minha foi escolhida. Eu quis ser professora e tenho outras duas irmãs também professoras. Também professora. Também, nós somos em seis irmãos, duas irmãs professoras. Aí a gente pensou que os outros não seriam. No fim, todo mundo tem um pezinho na educação. Meu irmão, que é engenheiro elétrico, trabalhou na área de cursos da empresa onde ele estava. A minha irmã, que é nutricionista, também trabalhou com cursos na área dela. Enfim, todos voltaram-se para a educação, professor, no final. É. Mas, Antônia... Tenho uma irmã que teve uma escola de educação infantil por décadas. Mas, Antônia, eu estava vendo aqui a história... das duas professoras, Meimei e Anália Franco, que coisa apaixonante que é a vida das duas. E a Meimei não era espírita, né? Mas a Anália Franco brigava, inclusive mostrava que era espírita. Vamos então contar a vida vamos ver se dá para a gente contar a vida das duas professoras? Vai ser meio difícil, mas vamos começar pela Meimei. Considerando que a gente fala assim, a Meimei não era espírita, né? Aí vem a primeira reflexão, o que é ser espírita? É falar, sou espírita ou é fazer? E a Meimei fez muito. A Meimei viveu muito pouco neste plano. Ela é do nosso século de nascimento, né? Ela é do século XX, ela está aqui. Aliás, este ano, aqui em outubro, comemora-se 100 anos do nascimento da Meimei, 100 anos que ela... chegou neste plano aqui para cumprir mais uma etapa da evolução espiritual, muito bem cumprida, por sinal, muito linda, e 76 anos que ela desencarnou. Então, é um ano muito especial, né, em se tratando de Meimei. E ela não era espírita, por quê? Por algumas razões muito simples. Família extremamente católica, nascida em Minas Gerais, no interior, em Mateus Leme. Com 2 anos de idade, a família se muda para Itaúna, também em Minas Gerais. Aos 5 anos, ela já fica órfã de pai. Ela era a quinta filha e a caçula da família. E muito diferente dos irmãos. Ela era uma criança maravilhosamente esperta, muito inteligente, muito criativa, muito dada, auxiliava todo mundo, muito querida. Ela era uma criança que qualquer um se apaixonava facilmente por ela, né? E foi nesse núcleo que ela foi criada, num núcleo católico, de uma criança caçula, e que todo mundo tinha por ela assim uma admiração desde a infância mesmo, por tudo que ela já era. Com um detalhe, desde essa idade ela tinha dois males. Um era amidalite. Toda criança tem amidalite, né, Antônia? Sim, só que desenvolveu uma nefrite crônica. Então, ela lidava com essas duas questões de saúde, que não a incomodavam, hein? São questões que, se a gente hoje tiver uma amidalite, a gente sofre muito. Se tiver uma nefrite crônica, então, que é uma inflamação nos rins, É um desconforto extremamente grande. E ela lidava com essas duas coisas desde criança. Sem reclamar, sem interferir em qualquer uma das atividades dela, a não ser quando ela chega no curso normal. Então, ela consegue fazer o curso primário na escola de Itaúna. Ela entra no curso normal na escola de Itaúna. Essa escola existe até hoje. É o Colégio Estadual de Itaúna. E uma escola muito, muito grande, por sinal, muito bonita. E ela, quando ela chega no segundo ano do curso, ela é obrigada a se afastar, porque ela tem uma crise muito forte de nefrite. Mas ela era autodidata, ela era uma leitora voraz, ela lia tudo. E ela não era muito afeta a todos os rituais da Igreja Católica. Ela não era uma jovem que estava na missa todos os dias. A única presença dela certa era na Semana Santa. Na Semana Santa, ela se envolvia extremamente nas atividades do catolicismo e participava muito, né? Inclusive, tem fotos dela muito interessantes, dela vestida de João Batista, interpretando um teatro referente à vida e paixão de Cristo, que era o que acontecia em Itaúna na Semana Santa. Bom, ela, por toda essa atividade de leitura, de busca de conhecimento, ela termina o curso normal, ela consegue concluir, mas ela nunca lecionou. Então, com 18 para 19 anos, a irmã dela, a Laide, vai para Belo Horizonte e a leva, com a intenção de que ambas conseguissem emprego mais fácil, pela falta do pai, que era ferroviário e havia falecido, a família passava uma certa necessidade, eles eram bastante pobres, enfim. E, na busca dela de conhecimento, ela desenvolveu algumas habilidades. Ela era uma excelente costureira sem nunca ter aprendido com ninguém a costurar. Gente, costura é pura matemática. E ela fazia isso com louvor, né? Com maestria, como tudo que ela pegava para fazer. Ela era uma morena alta, muito bonita nessa idade, muito vistosa, olhos grandes, um sorriso maravilhoso, adorava a criança, tinha uma empatia muito grande com as crianças e tinha desde pequena, não foi na idade adulta, mas desde pequena ela tinha um hábito. Quando uma criança passava por ela, ela falava: Deus te abençoe. Ela abençoava todas as crianças que passavam por ela. Certo? Quem faz isso? Né? Com espontaneidade, com vontade de abraçar aquela criança. Era isso que ela sentia. Ela sentia vontade de abraçar a criança. E ela não consegue, de pronto, um lugar para dar aula lá em Belo Horizonte. E, nesse meio tempo, ela acaba conhecendo Arnaldo Rocha. Primeiro, tornaram-se amigos, porque o irmão do Arnaldo Rocha tinha um namoro e estava já engatilhando um casamento com irmão dela, então eles teriam um parentesco longínquo, mas teriam, e eles também namoram e acabam casando em seguida, bem rapidinho, assim, eles casam, ela ainda não tinha 20 anos, todo mundo fala, ela casou com 20, não casou com 20 anos não, porque ela casa em julho e ela completa 20 anos só em outubro, então ela é de 1 do 10 de... Ela nasceu, aliás, dia 22 do 10 de 1922. Então, ela é de outubro do dia 22. E ela, quando casou com o... Arnaldo. O Arnaldo, isso. Ela casa em junho de 42. Então, ela ainda não tinha 20 anos. Ela tinha 19 anos. Com 19 anos, ela contrai casamento. então, ao Arnaldo Rocha. Então agora esse ano é o centenário da MEIMEI. Centenário, né? Exatamente. A gente está no ano do centenário da MEIMEI. E o apelido MEIMEI? Então, em casa ela tinha o apelido de Nana ou Naná, que era um apelido dado a ela desde pequenininha. MEIMEI vem depois do casamento. Ela lê um livro, né? Eles gostavam muito de ler. Vamos fazer um recorte aqui. Arnaldo Rocha era ateu, materialista, não acreditava em nada, era galã, era atleta, conhecido como cigano. Ela chamava ele, inclusive, de cigano, porque ele tinha traços que lembravam esse povo. E ele se valia disso, e ele não acreditava em nada. E eles nunca conversaram sobre religião. Nunca. Ela já sabia o que ele pensava, e ela fazia de tudo para não ter nenhum atrito com o Arnaldo. Nenhum. Então, quando ele estava nervoso, ela tinha um comportamento de melhorar a situação de alguma maneira, e quando eles estavam bem, ela tinha uma alegria maior ainda e fazia com que ele também ficasse bastante tranquilo naquele momento, bastante satisfeito. E eles leram um livro de um escritor e filósofo sino-americano que chamava Momentos em Pequim. Aliás, esse autor, o Lin, ele escreveu vários livros sobre Pequim, vários. Então, tem Momentos em Pequim, tem Viagens em Pequim, tem Famílias de Pequim, e nesses romances todos ele conta o lado verdadeiro naquela época de se morar nessa cidade. E nesse livro, Momentos em Pequim, a protagonista, uma personagem lá, tinha o nome de MEIMEI. No final do livro, aliás, a gente fala que é livro, mas naquela época era um folhetim, viu? Era como se fosse uma revista. Quem traduzia aqui para o português editava dessa maneira. Então, era um folhetim, era uma revista. E Lin e o Tang... no final tem lá um vocabulário, lá de apoio à leitura do livro, e o significado de MEIMEI é noiva amada, né? Noiva querida. E o casal começou a usar esse MEIMEI para se tratar, tanto ela a ele quanto ele a ela. E depois que ela desencarnou, a irmã dela, a Ruth, deu um novo significado para MEIMEI. Passou, sabendo dessa história, sabendo desse nome, e aí sim, através da psicografia de Chico Xavier, a assinatura de MEIMEI, a irmã dela faz uma adaptação para esse vocábulo como amor puro. Então, ela é tratada por MEIMEI e ela assina MEIMEI, ela assume esse nome esse nome para ela, daí em diante. Mas, para nós, que temos um certo acesso às obras de André Luiz, ela aparece em duas obras como Blandina. Uhum. Olha só que interessante. Pode falar das obras do André Luiz. Tem duas que ela já existe ali, com um trabalho lá no nosso lar, com crianças E o nome dela é Blandina. Já no nosso lar. Já no nosso lar, sim. Que legal. Temos aqui um relato, né? Um vídeo que eu gostaria de mostrar aqui. E aí que tem a ver com a gente tá falando também de MEIMEI. Bom dia, meu nome é Luzia, faço parte da turma de Evangelho da Luz. de Paulo de Tarso. E no preparo das aulinhas, utilizamos diversos recursos para poder passar a nossa mensagem, né? E um desses recursos que não podem faltar é a utilização de obras doutrinárias, né, espíritas, voltadas ao público infantil. Tem uma que eu já utilizei e sempre que eu tenho oportunidade eu utilizo, é uma obra da Meimei, intitulada Cartilha do Bem, psicografada por Chico Xavier. Essa obra eu gosto muito porque ela tem uma linguagem simples, né, voltada mesmo para as crianças. Meimei, ela tem essa simplicidade misturada com uma ternura nas palavras, que ela consegue mesclar não só o conhecimento, né, como passar mensagens de incentivo ao estudo, à prática da caridade, de amor ao próximo. São lições tão importantes para a gente passar para nossas crianças, mas não só para as crianças, né? Para nós evangelizadores também. Então, ó, super recomendo. Quem tiver oportunidade, utilize, porque Meimei é maravilhosa, gente. Um beijo. Ela é da Fraternidade Paulo de Tarso? Rodrigo. É a Luzia. Luzia. É. Lá na Fraternidade Paulo de Tarso, né? A gente quer agradecer o Milton, né, por ter pedido para o pessoal do Paulo de Tarso também, e mais o pessoal aí mandar vídeos aí de relatos comentando sobre a. Ela é esposa do Nobélio, né? Nobélio. Exatamente. Davi. Ela foi com a gente para Uberaba em 2021, ali dia 1 de novembro. Ali. Ela foi com a gente lá na. Uma caravana ali entre a gente, né? Não foi uma caravana de ônibus, mas foi muito legal o relato que ela deu aqui, né? E o do livro da Meimei, né? Você tá com ele aí, né? Tô aqui. Tá. Aqui, ó. Acho que dá para ver de frente, porque sim, ela mostrou, espelhou. É, porque o dela saiu. Ela cita a Cartilha do Bem. É, exatamente. Ela cita a Cartilha do Bem e toda obra que a Meimei direciona para as crianças, tem o Pai Nosso também, que é maravilhoso, né, para criançada, para os adultos também, mas enfim, a linguagem é muito tranquila, é muito fácil, né? Não é um livro que a gente vai pegar e ler do começo ao fim, assim, mas é aquele livro que a gente pode, a cada aula, a cada encontro, trabalhar uma parte e é pura doutrina de Jesus, né? Eu não gosto nem de falar doutrina espírita. Doutrina espírita não são os ensinamentos de Jesus? Então, ela trabalha isso com muita tranquilidade com as crianças. Antônia, a gente fica falando que não era espírita. André Luiz não era espírita. E ele nunca falou no plano espiritual que ele é espírita. Certo? Muito pelo contrário, ele era um doutor muito de nariz empinado. Exatamente. Quando aqui neste plano, né? E aí você vê, tem a obra de André Luiz inteira, em nenhum momento ele se declara espírita. Ele é um repórter do além. Sim. Uma pessoa para falar e mostra o espiritismo, mostra todas as coisas como um repórter. E aprendizado, né? Ele mostra o aprendizado que ele exatamente teve lá no nosso lar, né? No plano que ele pediu até licença se ele podia expor tudo aquilo que ele estava aprendendo. Olha que coisa. E no caso de Meimei também, a mesma coisa. Isso não tem problema, porque esses espíritos, eles são ecumênicos. São espíritos que passam as informações do cristianismo da melhor maneira possível. Evoluídos, né? Já com uma vivência, tanto é que desde pequena ela agregava as pessoas, ela juntava as pessoas iam atrás dela. Era uma menina que convencia a todos, né? O Chico Xavier, que é um dos maiores, talvez o maior propagador da doutrina espírita, né, depois da codificação, para mim não, eu tenho certeza que para o mundo todo Chico Xavier é o maior propagador da doutrina espírita, mas era ecumênico também. Sim, né? inclusive começou na Igreja Católica e tinha um respeito pelo padre até os seus últimos dias, né? E dizia que também ele, antes de ser espírita, ele era principalmente cristão. Cristão, exatamente. Porque se não tivesse cristianismo no espiritismo, jamais ele teria ido para o espiritismo. Essa frase dele o define, né? Uhum. O define. Então, o caminho do ser humano é o ecumenismo. E as informações que esses espíritos superiores a esses... Superiores para nós, né? Que eles nem se consideram desse jeito, mas para nós eles são superiores. A mensagem deles é para a humanidade, não é simplesmente para o espírita. Nós somos privilegiados de a gente estar pegando pegando mesmo essas mensagens e trabalhando com elas, né? Essas e informações. Aprendendo com elas, exatamente. O que a Luzia falou ali, maravilhoso. Quer dizer, eu utilizo... E ela estava com um sorriso no rosto, dizendo assim, olha que maravilha, eu utilizo. Quer dizer, eu estou aprendendo junto. Eu já falei em outras ocasiões e vou repetir aqui. Gibran Khalil Gibran, filósofo árabe... Marca registrada dele. Falou que aquilo que a gente ensina é aquilo que a gente mais precisa aprender. E o livro Pai Nosso também é um livro que eu uso a vida toda. Está aqui. Porque ali tem histórias maravilhosas adentro, né? É, o Pai Nosso, histórias ali incríveis, assim, com simplicidade, né? Até o maior, os mais antigos deles são um grandão branco, né? Esse aí já é mais edição mais moderna, mas cada história maravilhosa que tem aí que ela conta com simplicidade que serve para a gente levar de exemplo em tudo quanto é lugar. Ela esmiuça o Pai Nosso na linguagem mais cristã e simples possível, né? Ela retira essa oração que Jesus nos ensinou e pega frase por frase e trabalha e tem uma mensagem para cada uma das frases. Então, e quando o Memê entra na vida do Chico? Bom, vamos voltar lá, né? A Mei Mei casa com o Arnaldo Rocha. No dia do casamento já acontece uma coisa que para ele era muito... Aliás, quando ele pediu ela em casamento, vamos voltar um pouquinho mais para trás. O namoro deles foi muito curto, pouco mais de um ano. Quando ele a pede em casamento, e obviamente então aí isso já era um noivado... Ela pede para ir na igreja São José, que é a matriz de Belo Horizonte. E eles entram lá e ela pede para que ele a acompanhasse diante da imagem de Jesus carregando a cruz, já caído, né? Uma das últimas estações lá da caminhada dele. E ele, muito a contragosto, ajoelhou lá do lado dela. Ele não acreditava em nada daquilo, ele não queria nem entrar na igreja. Aliás, muitas vezes, ao caminharem por Belo Horizonte, ela dava uma entradinha na igreja e ele ficava do lado de fora esperando ela sair. Ele não gostava daquilo. E ela ora de uma maneira que ele não compreendeu. Ele também não perguntou para não ter conversa sobre religião, mas ela ajoelha e pede para Deus abençoá-los e tirar daquele parceiro que ela estava aceitando naquele momento para ser seu marido todo o ranço, toda a violência que tinha nele, todo o rancor, tudo. Da onde ela tirou tudo isso? Ele escuta todas aquelas palavras, porque ela ora em voz alta, ele não compreende e ele começa a achar que ela tinha alguns devaneios, que ela tinha algumas coisas... Ela era meio maluca, ela tinha algumas coisas que não explicava bem. Mas ele deixava passar, porque no restante do dia estava tudo certo, então tinha momentos assim que ele achava que ela... Como ela era muito criativa, muito imaginativa, ele ia por esse lado que era pura imaginação dela. Mas, na verdade, ela ajoelha lá e faz uma oração pelo noivo. E falando coisas daquele noivo que ele não se enquadrava naquilo, ele não achava que ele se enquadrava naquilo, de quem que ela estava falando, enfim. E no dia do casamento, ao sair da igreja, São José, quem conhece essa igreja sabe que tem uma escadaria imensa. São José, se fala São José dos Campos mesmo. Não, é a Igreja São José, matriz de Belo Horizonte. A Igreja Matriz de Belo Horizonte. É por isso que eu estou confundindo. Que São José está em todas, tem que estar lá. Aí, na saída do casamento, aliás, foi ela que costurou o vestido dela. Outro detalhe, vamos voltar para 1940, né? Na hora que ele pede ela para casar, ele diz que quer casar com ela, ela morava só com a irmã, né? Ela volta para casa da mãe em Itaúna, viu, gente? Porque já não ficava bem ela ter um noivo na mesma cidade onde ele morava sem a mãe junto. Então ela volta para Itaúna e fica esse um ano de noivado morando em Itaúna e ele em Belo Horizonte. Ele ia visitá-la aos finais de semana, quando dava, porque ele trabalhava, ele vendia ferro e aço para a indústria belgo-mineira naquela época. Aliás, ele se aposentou nessa empresa, ele já tinha uma colocação nessa empresa e diariamente eles trocavam cartas. Então, existiu nesse um ano de afastamento muito mais do que 300 cartas trocadas entre eles, porque eles trocavam cartas diariamente. E ela só volta para Belo Horizonte para casar. E ela costura o vestido dela, ela faz o vestido dela, ela faz o arranjo do cabelo, que era um arranjo de flores. Daí a habilidade dessa moça, né? Bom, enfim, quando ela está saindo da igreja após o casamento, tem um mendigo muito maltrapilho, uma pessoa muito deplorável, fétida, inclusive, uma pessoa que cheirava mal. E essa pessoa olha para a noiva e pede uma esmola. Ela agacha do lado dele, ela esquece o marido, ela esquece os convidados que estavam lá, que eram as duas famílias. Vai até o mendigo, explica para ele que ela tinha acabado de se casar, que ela não tinha nem bolsa e que a única coisa que ela tinha para dar para ele naquele momento era o buquê dela. E ela dá o buquê e lhe dá um beijo na testa, chorando, porque ela não tinha nada para dar para ele. Ela sente muito não ter nada. Uhum. Por quê? Porque ela também tinha o hábito de tudo que ela tivesse, ela dividia com quem ela encontrasse. Mendiga e criança. Se ela tivesse um pão, ela ia dividir um lanche, ela ia dividir uma moeda, ela ia dar essa moeda e ia a pé para a casa dela, porque é assim que ela vivia. Ela praticava e não reclamava. Isso daí era normal para ela. E ela sente muito não ter nada para dar para aquele mendigo. Uhum. Ela chora, dá um beijo na testa dele. Isso daí horrorizou quem estava ali. Vamos lembrar que ela é de uma família católica e quem estava ali eram católicos. Uhum. Acontece que a família do noivo era espírita. Só ele que não. Ele era ateu. Ele era ateu, materialista, achava que todo mundo era bobo, todo mundo era doido, quem era espírita era doido. Imagina, morreu, acabou. Como é que vocês ficam falando que... Eu não quero nem ouvir falar dessas histórias porque eu não acredito. Essa era a frase dele. Então, lá estavam duas famílias, uma católica e uma espírita, e as duas famílias, gente, se assustaram com a atitude da noiva. Era para se assustar? Olha a lição. Exatamente, de compaixão, de tudo. Então, quando a gente fala que ela não era espírita, vou voltar lá no começo do programa, ela não era espírita de falar sou espírita, mas ela era... aquela praticante que eu não sou e que ela tem muito para me ensinar e eu tenho muito para evoluir, com certeza. Eu acho que ela começa daí a caminhada dela ao encontro do Chico. Você perguntou? Então, e aí, bom, em seguida ela casa em junho, gente, em julho, um mês de casada, ela tem uma amidalite extremamente forte. Aí começa um problema de saúde mais acentuado. Ela foi casada quase 2 anos com Arnaldo Rocha e nesse período todo ela lutou entre amidalite e nefrite. Ela não teve descanso, por isso que ela não deu aula, por isso que ela não foi trabalhar também, a saúde não permitiu, mas ela continuava tendo essas ações para com os outros de maneira espontânea e muito dela, né? Com muita alegria ela fazia isso. Até que a amidalite crônica ficou de tal maneira, deu lá um abscesso e precisou operar. E ela se submete a uma cirurgia e o cirurgião deixou um pedacinho da amígdala, não tirou por completo o material, E diz a medicina, eu não sou médica, mas a gente foi estudar, tanto a nefrite crônica como a amidalite crônica tem por trás um problema de imunidade. Então, ela tinha baixa imunidade, né? E aí virou um foco de infecção maior do que ela tinha antes de ser operada. E, obviamente, os rins, que já não tinham uma vida saudável desde a infância também, captam essa bactéria, essa inflamação, e ela começa a ter um problema renal grave e sério, muito sério. A medicina da época não controlava. Hoje nós temos hemodiálise, hoje nós temos transplante de rim, naquela época não tinha nada disso. Então, nós evoluímos, né? A nossa medicina evoluiu nesse sentido, mas naquela época não tinha. Nós estamos falando aí da década de 1940, 40, né? Exatamente. E ela, por essa razão, acaba, quem tem problema no rim sabe, acabou tendo uma alta de pressão arterial e pressão craniana também. Essa alta de pressão arterial e craniana gerou um terceiro problema. Ela começou a ter problemas de visão e ela só ficava num quarto escuro. Ela ficou muito tempo morando num quarto escuro na casa. E nesse, entre ela casar e ela ficar bastante ruim a ponto de morar num quarto escuro, eles conseguem comprar uma casinha pequena, que eles chamavam de casucha, era uma casinha pequena, se mudam para lá. O Arnaldo tinha muita esperança que ela melhorasse na casa nova, que a coisa mudasse, mas a coisa não mudou, ela só piorou. Ela era de uma paciência, uma resignação, um autocontrole imenso. Ela orava muito, não para sarar, mas ela orava para que aquela doença lhe fosse uma lição. Antônia, mas esse marido que você fala do Arnaldo, que era materialista, metido a galã, aquela coisa toda, acompanhou a Meimei em seus momentos de sofrimento, de saúde? Ele acompanhava quando estava em casa, né? Ele saía para trabalhar, a irmã dela cuidava dela, a Ruth, passou a cuidar de Meimei. Meimei começou a mostrar uma mediunidade clarividente, ela começou a ver as duas avós dela, a Mariana e a Antoninha, a conversar com elas, a ter informações do outro plano, contavam para ela como é que seria, o que ela ia fazer, contavam que estariam com ela. E a vontade de Meimei de estar com crianças era tão grande que, na fala do marido, do Arnaldo, seu Rui, ela tinha filhos imaginários. Eu não sei bem se eram imaginários, não. Mas ela tinha, primeiro foi um menino, ela usava, inclusive o apelido que ela tratava o marido de príncipe, ela usava para essa criança como príncipezinho. Olha o meu príncipezinho, olha o nosso príncipezinho. E ela conversava o dia inteiro com essa criança. Ela cuidava da criança, ela dava atenção, ela ensinava os ensinamentos de Jesus, ela conversava com essa criança o dia inteiro. E depois do menino, também apareceu uma menina, mas aí, quando apareceu a menina, ela já estava num estágio bastante, bastante sério da doença. E com uma candura e uma tranquilidade que ninguém explica para quem tem uma doença como aquela, né? E ela perde paulatinamente a visão. Então, primeiro ela ficou com fotofobia, por isso do quarto escuro, ela não aguentava a luz. Depois ela foi perdendo a visão, mantendo só a visão paralela. E até que na semana do desenlace dela aqui da vida neste plano, ela perde totalmente a visão, ela fica cega. Mas continuava falando para o Arnaldo que tinha uma vida que continuava, que as avós vinham e conversavam com ela, se despedia dele de uma maneira amorosa, dizendo que o aguardava do outro lado e que continuaria vigiando por ele, vigiar por ele. Puxa vida, né? Quer dizer, ela continuaria cuidando dele. Ela tinha uma missão de cuidar desse Arnaldo. Arnaldo esse que lá no noivado ela ajoelhou-se aos pés da imagem de Cristo e pede, por favor, para melhorar aquele coração violento, aquele coração, né? E ele não se dava conta disso, ele achava que a doença estava mexendo muito com a cabeça dela, que tudo era invenção, como aqueles filhos imaginários, que aquele filho, principalmente o menino, que por muito tempo conviveu com ela e com ele na casa. E eles já dormiam em camas separadas no mesmo quarto, até que no dia 1 de outubro de 46, então alguns dias antes dela fazer 24 anos, eles só ficaram quase dois anos casados, né? Estiveram aí pouco tempo aí de casamento, pouco tempo com ela sã, inclusive, muito pouco tempo com ela sã, um mês só, ela tem um edema pulmonar e ela vem a falecer. Ela passa muito mal na madrugada e ele saiu à procura de um médico. Naquela época não tinha telefone, né, gente? Não tinha como chamar o médico rápido, não tinha, enfim, não tinha ambulância, SUS, não tinha nada disso. O pessoal reclama hoje do SUS, reclama da saúde, mas naquela época era muito pior, viu? Muito pior. Gente, não pode reclamar do SUS. A gente tem que fazer de tudo para o SUS melhorar. Naquela época não tinha nada. Não tinha nada. E ele sai para procurar o médico às 2 da manhã, volta às 4 horas da manhã com o médico, já para dar o atestado de óbito, porque ela já tinha falecido. Belo Horizonte aparece na década de 1940, aparece o atendimento público em Belo Horizonte nessa época. Quer dizer, estava começando, né? Sim. Eu estou falando isso por causa do livro, que no livro a família é atendida lá em Belo Horizonte. Então é ali por volta de 1900, na mesma época. Segunda metade da década de 40, onde tinha um atendimento público, já um grande hospital em Belo Horizonte, tinha Santa Casa, eu acho, que era pouco no Brasil que existia. Mas a gente não tinha telefone com a facilidade que a gente tem hoje para chamar, né? E nem as ambulâncias daquela época eram simples carros de transporte sem nenhum, né? Nenhum acompanhamento especializado. Não tinha. Evoluímos muito. A gente está muito melhor, com certeza. E o que tinha pessoas que operar as amígdalas? Era muito comum, quase todo mundo. Todo mundo que tinha dor de garganta operava as amígdalas. Eu operei as minhas, gente, sem ter nada nas amígdalas, sem ter nada, mas eu tinha problema de ouvido. Aí o médico falou para os meus pais, eu tinha 5 anos, hein? Falou para os meus pais o seguinte: se a gente operar as amígdalas, que a amígdala recolhe toda a infecção, tudo que entra no organismo, para lá, então, para melhorar essa dor de ouvido que ela tem, nós vamos tirar as amígdalas, porque é muito próximo, as amígdalas puxam essa infecção vai para o ouvido e por isso que ela fica com essa dor de ouvido que ela tem, esse problema. E aí, com 5 anos, eu fui e tiraram as amígdalas. Melhorou do ouvido? Não. Ficou sem as amígdalas e continuou com a dor no ouvido. Não, e o que tinha de gente que morria de úlcera no estômago, quando falar que tinha uma úlcera no estômago, eu disse, caralho, vamos encomendar, porque isso daí já foi, né? O pessoal morria com úlcera no estômago, era muito comum. Porque ter o estômago com um rasgo lá dentro, para eles era alguma coisa, né? Como pensar nisso? Como resolver isso, não é verdade? Então, enfim, mas uma coisa que o próprio Arnaldo coloca num livro que ele é coautor aqui, que é o livro da este aqui, Meimei, Vida e Mensagem. Sim. Esse livro aqui, ele é coautor, o marido dela é coautor. Ele coloca que quando ele saiu de casa, às 2 horas da manhã, assustadíssimo, porque ela estava expelindo sangue, inclusive ela chega a rasgar a camisola de dor, de falta de ar, Quando ele retorna e ela já havia partido, ela estava cândida, maravilhosamente linda, com um semblante mais angelical que ele tinha visto em todo o tempo que eles conviveram. Mas com tudo isso aí, o Arnaldo modificou depois que morreu a Memê? Modificou um pouquinho depois. Aí passou 13 dias que a Memê tinha partido. Aliás, vou fazer um parênteses aqui em relação ao Arnaldo. Ele era tão materialista e tão longe de qualquer sentimento de que existia um Deus, existia uma outra vida, não importa a religião, né, de se apegar a qualquer sentido, né, qualquer caminho que levasse a essa conversa, que ele só foi saber onde a Meimei foi enterrada anos e anos depois. Então, ela foi enterrada no cemitério de Bonfim, em Belo Horizonte, mas ele não foi no enterro, ele não viu, ele não acompanhou, ele não soube, e tem mais ainda. Por pressão da família, ele mandou alguém colocar uma cruz lá com a data que ela nasceu e com a data que ela morreu, só isso. E, inclusive, disse que usou o dinheiro que ele gastaria para colocar uma cobertura de mármore ou qualquer coisa lá na lápide ou qualquer frase. Ele falou, para que colocar frase em cima de um lugar onde não tem mais ninguém e só para os outros lerem? Por que que os outros têm que ler alguma coisa sobre quem morreu? Gente que passa lá pelo lugar e nem conhece. Então, ele não escreve nada, ele manda fazer uma cruz só com a data de nascimento e a data do desencarne, porque é uma tradição se ter essas informações no cemitério. Ele nunca foi ver em que lugar o corpo foi enterrado, ele nunca foi no cemitério, e ele achava tudo isso uma grande bobagem. E 13 dias depois que ela morreu, aliás, ele foi para a casa da mãe dele, ficou uma semana na casa da mãe dele quando ela morreu. Depois de uma semana, ele volta para a casa dele e separa tudo que é da Meimei e manda entregar para a mãe dela e para a irmã. Tudo. Tudo que era da Meimei, ele se desfez de imediato, entrega tudo para a mãe e para a irmã, pega as coisas dele e se muda, volta para a casa da mãe dele. Ele volta para a casa da família. E a família era espírita, e toda a família dele, todos olhavam para ele assim com um ar de... com uma esperança de que mudaria alguma coisa, né? Mas ele estava muito convicto que agora que tinha acabado mesmo. No 13º dia, ele é convidado pelo irmão dele a ir até a casa. O irmão dele era casado e é convidado para ir até lá, quando ele saísse do serviço. E ele falou, eu não vou, não quero ir, você vai fazer reunião espírita, eu não vou na sua casa, eu não quero ver ninguém, não quero escutar essa conversa. O irmão fala, não vai ter reunião nenhuma espírita na minha casa. Eu quero que você vá lá para a gente conversar, a gente está precisando conversar. Porque o Arnaldo não conversava com ninguém, não queria conversar do ocorrido, e as pessoas achavam que ele precisava disso. E ele cede e vai para a casa do irmão. E quando ele chega lá, tinha umas 6 ou 8 pessoas. Ele falou, poxa, meu irmão me pegou, caramba. Vai ter reunião espírita aqui, eu vou embora. Quando ele fala, vou embora, cai um temporal em Belo Horizonte, desses que anda caindo atualmente, que está fazendo o povo mineiro sofrer bastante. E ele não tinha como sair. Ele fala, bom, então eu vou ficar, vai. Vou aguentar aqui um pouco. Quando melhorar, eu vou embora. E aí, tinham duas mulheres lá na sala. Uma ele conhecia bem, que era a dona Eni, que era uma senhora com mais de 60 anos, amiga da família, e outra era uma jovem de 28 anos e que ele nunca mais viu, a não ser esse dia. E a dona Eni, ela era uma senhora italiana, e ela tinha um sotaque muito ferrenho italiano ainda. E ele vai lá. E quando ele viu que tinha alguns livros em cima da mesa, mas eles estavam conversando normalmente, quando ele chega, Essas duas pessoas se levantam, primeiro a senhora vai, o cumprimenta, fala muito da Meimei com ele, normalmente, com o sotaque dela, mas fala muito da Meimei. Ele já começa a ficar nervoso, ele já começou a achar que a cunhada dele tinha batido com a língua nos dentes o dia inteiro para aquele povo que ele não conhecia. Em seguida, vem essa moça mais jovem, em torno de 28 anos, segura na mão dele e já começa a falar coisas que só ele e a Meimei sabiam, da intimidade dos dois, de como se tratavam, o que, que a Meimei pensava, o que, que a Meimei queria, inclusive para a casinha nova, o que, que ela imaginava que ela ia fazer, né? A tristeza dela de não ter tido filhos. E ele fica apavorado, mas muito bravo com a cunhada. Ele reconhece que tem alguma coisa ali que não estava certa, mas ele fica bravo com a cunhada. E aí começa assim, uma reunião de estudo espírita. E no meio da reunião, aquela senhora que tinha sotaque italiano, que era uma senhora de 60 anos, médium, psicofônica, ela abre a boca e era Meimei falando e pede para ele mudar de vida e para ele estudar e procurar outro caminho, chamando-o de Naldinho, chamando inclusive de Meimei. Foi aí a primeira vez que a família ouve esse tratamento entre eles com o nome Meimei no meio. Uhum. E ele simplesmente foi embora, não se despediu de ninguém, mas saiu de lá atarantado com aquele, porque era a voz da Meimei. Como que aquela senhora italiana, com mais de 60 anos, podia repentinamente ter a voz da Meimei? E sem o sotaque. Uhum. Sem o sotaque, sem nada, usando os termos que eles se tratavam. E aí já não, a cunhada dele foi isentada, né? Porque esses detalhes a cunhada não sabia. Até então ele estava pondo a culpa na cunhada lá, na Luzia. E ele sai de lá, vai para casa, toma uma chuva, chega em casa, a mãe pergunta o que aconteceu, ele conta para a mãe o que aconteceu, a mãe tira da estante o Livro dos Espíritos e dá na mão dele e fala, leia, chegou a hora. Uhum. E aí ele passa a noite lendo o Livro dos Espíritos. No dia seguinte, por conta própria, ele pega um livro de Leon Denis, né? Junta com o Livro dos Espíritos, entendeu muito pouco, alguma coisa. O Leon Denis foi mais claro para ele do que o Livro dos Espíritos. Ele começa a compreender alguma coisa, mas não dá muita bola, porque, na verdade, surgiu nele a dúvida, né? E aí é o começo da vida dele no campo do estudo e da doutrina espírita. Isso, vamos fazer um intervalo, Rodrigo? Bom, mas antes a gente só passar aqui mais um vídeo, tá? A gente tem alguns aqui. Deixa eu, enquanto você pega o vídeo aí, deixa eu falar aqui da 32ª segundo mês espírita, da família espírita lá em Taubaté. E hoje nós teremos a palestra lá, O Cristo Consolador na Família. Né? Hoje, quem mandou para a gente aqui foi o Carlinho. Tem um link da palestra aqui, que está aqui também no Vivência, que ele colocou. O convidado é o Davi Ascenso. A gente precisa trazer o Davi aqui. Faz tempo que não vem, né? É de Pinda, Davi, né? Davi, muito bom. Ele tem uma rádio lá agora também, sabia? Tem. Não sabia. Davi tem também. Esses tempos eu conversei com ele, foi legal. Então a gente precisa convidar. Então, isso aqui foi ontem. Peraí, isso aqui foi ontem. O Davi foi ontem. A de hoje é o Luiz Gustavo Fonseca, né? Hoje, às 20 horas. Então, nós temos a palestra lá da 32ª semana do mês, 32º mês espírita de Taubaté, da família espírita. E também tem uma mensagem aqui também da Patrícia Félix, né? Da Patrícia, que a Patrícia também está falando sobre Meimei, dizendo: bom dia, Meimei é uma das responsáveis pela evangelização no Brasil. Sempre me serve de inspiração no trabalho que realizo com as crianças da Fraternidade Paulo de Tarso. Suas obras são sensíveis e toca fundo os corações. Legal. Aí tem a ver, olha que interessante ela falar que a Meimei é responsável pelos trabalhos. Olha esse vídeo aqui. Olá, Espírita. Olá, Antônia. Desde sempre, e já se vão muitos anos, a nossa querida Meimei é inspiradora, assim como é arrimo espiritual quando uma casa espírita quer implantar o trabalho de evangelização infantil. não apenas pelo material que ela produziu pela psicografia do nosso Chico Xavier, mas igualmente pela presença, pelas inspirações, pela sustentação que ela dá a esse trabalho, isso em formações de médiuns videntes. Mas eu quero abordar um outro trabalho que esse espírito também realiza, junto ao trabalho da educação moral do ser. Há alguns anos, eu estava numa aula de escola de aprendiz do Evangelho e uma médium presente, uma médium em quem eu confio bastante, ao final da aula me disse que a Meimei auxiliava os trabalhos daquela turma. E eu falei, mas a Meimei, ela falou, ué, mas ela não é educadora? E nós, a escola não é um trabalho de educação do espírito? Os espíritos não trabalham o tempo todo? E eu falei, é, realmente tem tudo a ver, né? Nós não somos, dentro da nossa evolução, ainda crianças diante da eternidade, das nossas atividades. É o trabalho consolador da doutrina espírita, não é não? Ô Rodrigo, coloca pra gente a música Meimei com a Célia Tombly, pra gente ir pro intervalo. Bom, só comentando que é a Rosa Maria do Jeff que deixou essa mensagem aí pra gente. Eu tô aqui prestando atenção em tudo, daqui a pouco eu olho a Antônia olhando pro Tião lá, os dois trocam um olhar de carinho, um sorrisinho aqui, um sorrisinho de lá. É bonito ver um casal se perpetuando no amor, é um amor lindo. Isso é maravilhoso. E lá se vão 42 anos já. Pois é. E continuar namorando como se fosse o primeiro dia, né, Antônia? A gente tem que casar todo dia, não tem? Pois é. Casamento só dura se a gente casar todo dia. Tem que renovar todos os dias o nosso casamento. Regar essa plantinha. Para que floresça sempre. Sim. Né? Só explicar que é o Tião que está no telefone lá. É, o Tião Varoto que está no telefone. Lá do recebendo as mensagens aí e aproveito para comentar que a dona Dina ligou aí, deseja a todos um bom programa e um domingo de paz. Então a dona Dina que sempre liga para a gente, sempre participa do programa, ligou aqui para nós. Então eu vou soltar aqui a música da a vinheta e depois a gente solta a música aqui. Ainda bem, com Célia Tombly. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Fonte viva do amor, a sondar o infinito, a levar consigo onde for, a paz do Criador a todo mundo aflito. Infância desvalida, alívio da alma ferida, voejando pela escuridão. Cada coração, a cada coração, meio meu, singeleza e flor. Se nós estamos aqui com a professora Antônia Varotto, que foi diretora da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, professora por 44 anos, supervisora de ensino para crianças especiais e voluntária nas casas espírita ou na casa espírita, fazendo o curso de aprendiz. Está fazendo o curso, né, né, Antônia? Pela segunda vez. É, e meu irmão, que é espírita, marido da Lourdes, ele diz que esse curso é o tipo do curso que, se a gente repetir, é melhor. É o único curso que a gente pode repetir, e se repetir é melhor. Eu tô fazendo. Eu fiquei repetindo quase 40 anos esse curso. Exatamente. E eu estou falando que eu estou falando pela segunda vez, porque eu fiz lá na década de 70, em Ilha Solteira, no Centro Espírita Carbar Schutel. Um grande agradecimento, assim, gratidão imensa a equipe daquela cidade e daquele centro que me acolheu. E esse curso para os espíritos é muito bom, porque ensina a ser responsável, a ser pontual e não faltar nos compromissos, né? É, tem uma série de regrinhas, né? O Edgar Armand não deixou passar nada, não. Ele não deixou passar, não. E quando eu fiz lá na década de 70, aquela briga de use com Federação Espírita, essas coisas que acontecem aí, mas enfim. É, mas agora a gente tem outros. Essa é coisa do ser humano, né? E eu estou falando do Edgar Armand, eu lembrei, porque a gente tinha o material do Edgar Armand, tinha muitos lá dentro do Carbar Schutel que falava que não gostava daquele material, que tinha que pegar só o Kardec, enfim, tinha lá umas linhas. Mas ele didaticamente fez um trabalho interessante e facilita bastante para quem quer estudar, né? Para quem quer estudar. Lembrando, né, Antônio? E aí toda educação precisa de ter um rigor, né? Também precisa de um método, né? Método. A metodologia ajuda muito, isso que eu ia falar. A metodologia ajuda o estudo, né? E aí eu quero fazer duas coisas aqui. A primeira é agradecer todas essas mensagens lindas das evangelizadoras. Estou sentindo falta Tem mais de... ainda. Estou sentindo falta de homem na evangelização infantil, viu? Mas, enfim. A AME tem evangelização infantil. De homem, você fala? Que evangelizador infantil. Da mesma forma que também a gente não encontra homens dando aula para educação infantil nas escolas, né? Falta esse modelo masculino para a criançada. Eu acho que tem o até magistério, assim, os homens estão se afastando do magistério, né? Eu acho que tem até alguma coisa, meia culpa aí também da própria das orientações, porque eles falam até que para lidar com criança tem que ser mulher, para dar passe em criança, preferência é mulher. Então, acho que isso aí, até isso afasta um pouco. Mas eu tenho uma explicação, a Memei vem dar essa explicação aqui, ó. Foi bom que o senhor tocou nisso, Memei vem dar essa explicação aqui. Mas, enfim, eu queria agradecer imensamente todas as casas espíritas que atenderam o meu convite, que responderam as minhas perguntas e que mandaram vídeos, áudios. Eu fiquei, me senti extremamente abraçada e acarinhada, gente. Vocês não sabem a alegria. Da mesma forma que eu descobri que muitas casas espíritas não têm o trabalho de evangelização infantil. E aí a gente tem que prestar atenção, porque a gente tem que formar o cidadão cristão, né? Esse cidadão. Tem mais mensagem? Cristão. Tem sim. E tem perguntas também, né? Tem Carlinhos? Pergunta. Antes da gente ir para as perguntas, vamos só passar mais um vídeo aqui. Olá, meu nome é Giovana, eu sou da Evangelização do Paulo de Tarso e o Grupo Vivência Espírita me convidou para falar um pouquinho sobre a nossa irmã Mei Mei. Né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade da gente rever essa irmã, para a gente poder sempre contar, principalmente quem é da Evangelização Infantil. Né? Mei Mei, que o seu próprio apelido quer dizer amor puro, colocou esse amor puro em toda a sua curta vida que ela teve aqui no corpo físico, né? Ela nasceu em 1922 e faleceu em 1946. E durante toda a sua trajetória, ela se dedicou muito às crianças, né? Com essa missão dela transformar as coisas em amor. O nome real dela é Irmã Castro Rocha. Ela nasceu em Minas Gerais, é uma mineira. E durante toda essa trajetória, como a gente falou, né, ela sempre colocou esse amor puro em exercício. Tanto é que ela é conhecida no plano espiritual como Espírito Doce de Luz. Após o seu desencarne, ela continuou mantendo contato com o Chico Xavier, né, e escreveu vários livros, enviou várias mensagens para os livros que o Chico Xavier psicografava. Então, quem quiser saber mais sobre essa irmã, mas principalmente contar com ela, principalmente quem lida com criança, né, confiar nessa força, nessa doçura, para a nossa trajetória poder ser um pouquinho parecida com a dela. Um abraço a todos, muito obrigada. A Giovana é uma doçura. Essa... Não, a minha esposa que falava, eu queria ter uma filha como a Giovana. Então, a mãe dela, então, para rebater, fala, porque você não conhece a Giovana. Giovana, um bom dia para você, muita paz, muita tranquilidade, viu? Antônia, e o contato com o Chico Xavier, quando que aconteceu? Então, aí depois desse primeiro encontro na casa do irmão dele, passou mais duas semanas, né? Depois de uns 17 dias que ele teve na casa do irmão, ele estava na Avenida Santos Dumont, em Belo Horizonte, com um outro irmão, e que tinha uma livraria lá, e subindo a avenida lá de uma forma atabalhoada, ele vê um homem descendo com uma pasta na mão, e ele falou... Olhou, acho que conheço, não conheço, mas enfim, tinha muita gente, tinha ponto de ônibus e ele acaba trombando com o Chico Xavier, mas efetivamente trombando, ambos vão para o chão. A pasta do Chico abre, a papelada se esparrama e ele ajuda a pegar e ele olha para aquela pessoa e fala, eu conheço, de onde que eu conheço? E vem duas coisas na memória dele. A primeira é que ele... lembrava de uma reportagem nada positiva sobre o Chico que havia saído na revista Cruzeiro. Ele tinha lido e fala, poxa, esse é o cara da entrevista. Já não gostou muito, né? Porque era a imagem que ele tinha. Em seguida, veio lá do fundo da memória dele que quando ele tinha 10, 11 anos de idade... alguém havia apresentado o Chico, porque o Chico teve um contato qualquer com a família, assim, muito rápido, ele lembrava de ter visto essa figura na família, junto à família dele, ele não situava bem, mas o que veio fortemente para ele foi aquela entrevista que hoje a gente chama de fake news do Cruzeiro, falando do Chico, aquela armação toda que depois foi desmontada, um dia a gente só vem falar disso. Mas, enfim. E o Chico, ao recolher todo aquele material, olha e fala, mas não é o Naldinho na minha frente? Sua princesinha quer falar com você. Duas coisas. Primeiro, Naldinho. Quem era aquele homem que ele não tinha a menor intimidade, não sabia nem se era mesmo o Chico Xavier da entrevista, ele achava que era parecido, mas não... Chama ele de Naldinho, que era como a Meimei o tratava, e fala, a sua princesinha quer muito falar com você. E ele tratava a Meimei por princesinha. Como? Quem era aquele? Aí o Chico... O afaga, como era do Chico fazer isso com todo mundo, né? E fala, me mostre a foto de Meimei que você tem na carteira. Aí não teve jeito. Aí ele tirou a foto da carteira, muito mais atrapalhado do que antes de cair no chão, mostrou para o Chico. O Chico falou, como ela é linda, que moça maravilhosa, que espírito. E ela quer falar com você. Hoje estarei... lá na casa da Preste, tarará, deu endereço, esteja lá que nós vamos conversar. E ele vai com o irmão lá. E lá ele, o Chico, tem condição de colocar a Meimei também numa conversa direta com o Arnaldo, e eles conversaram por uma hora e meia. E era Meimei. Esse foi o primeiro contato, e ao terminar essa sessão espírita, ao terminar os trabalhos do dia, Chico diz a ele, esteja no início de 1947, lá na casa onde eu trabalho, assim, assim, assim, que nós precisamos conversar, a Meimei precisa conversar e você precisa ser tratado. Ele dá uma diretriz para o Arnaldo. E o Arnaldo cumpre direitinho. Então, a gente ainda está no final de 1946 e, em fevereiro de 1947, o Arnaldo procura o Chico Xavier e, a partir de então, passa a estudar, a participar dos trabalhos e a aprender, né? E a aprender, foi estudar direitinho. Em relação a Meimei, agradecendo as evangelizadoras aí e falando o quanto que ela queria ser professora e não foi, mas enfim, ela dizia para todo mundo que ela ia ser professora porque ela achava que ensinar era uma nobre profissão. Era libertar as consciências da sombra e da ignorância. Era levar às crianças o amor aos livros e ao estudo. Ela tinha isso como sendo uma coisa maravilhosa. E no plano espiritual, é assim que ela trabalha lá no nosso lar, né? Numa das casas do nosso lar. André Luiz encontra com ela por duas vezes. Inclusive, ela aparece no livro de Emmanuel, Ave Cristo, e no livro do como é que fala? Do André. Do André, isso, que uhum. É Entre a Terra e o Céu. E no capítulo 9 do livro Entre a Terra e o Céu, tem toda uma explanação do Lar da Bênção, que é onde ela trabalha. Ela trabalha com enfermagem, com o acolhimento de crianças desencarnadas, lembrando que o atendimento lá se fazia desde crianças desencarnadas ainda como fetos, né? A gente se esquece que nós somos espíritos que ganhamos um corpo, e não um corpo que ganha um espírito. Então, a partir do momento que tem a concepção, já tem um espírito preparado ali para a reencarnação. Uhum. E que, muitas vezes, essa gestação não é levada a termo, a criança não nasce por vários motivos, desde os mais cruéis até por obra mesmo da natureza, e aí já vem um trabalho de... A gente vê por trás um trabalho de evolução daqueles pais, daquela genitora. no seu desenvolvimento, quando trabalha o entendimento e o luto dessa não continuação da gestação. E ela trabalha com essas crianças. Inclusive, tem uma passagem muito interessante, porque ela explica, o Clarencio está junto, e o Clarencio pede para ela, a Blandina, né, que é assim que ela é tratada no plano espiritual, nome esse de uma das vidas passadas dela, 800 anos antes de Cristo, no Império Babilônico. E pede para ela falar de uma criança de nome Júlio. E ela fala, olha, ele não está aqui, mas está em outro lugar, ele ainda não tem uma condição de estar junto com estes. E as crianças que estavam no lar da bênção são crianças que estavam perdendo todo aquele vínculo infantil e retomando paulatinamente os conhecimentos e a memória do mundo adulto ou de um espírito já evoluído e que havia tido outras passagens. Então, esse desenlace, da mesma forma que quando a gente nasce, a gente tem a primeira infância inteira para entendermos a nova vida que temos aqui e acostumarmos com essa passagem, no plano espiritual, a criança, quando desencarna, também passa por tudo isso. E ela também era encarregada de receber as caravanas das mães que, em horário de sono, são levadas até lá para abraçarem seus filhinhos e ajudarem também esses espíritos a transpor com mais facilidade toda essa mudança. E esse Júlio era um menino que havia morrido de afogamento, não estava lá. Eles vão visitar essa criança em outro lugar, numa casa de transição. E a Blandina, inclusive, explica, né, o Clarencio ajuda, que era uma criança que buscava o suicídio, e não era a primeira vez. Ele já havia tentado. A criança chora muito, diz que estava com muita dor de garganta. Ela pega aquela criaturinha no colo, dá colo e pede para o Clarencio olhar a garganta dessa criança, do Júlio, e tem uma chaga imensa naquela garganta. O Clarencio, enfim, aplica lá vibrações, um passe, enfim. A criança se acalma, até dorme, e ele explica que ele havia aplicado uma energização anestésica e explica para a Blandina que era um menino que havia já ingerido em outra existência um produto corrosivo para morrer e que nessa outra oportunidade ele se joga num lago, num rio. E ali é interessante essa história porque a culpada passa a ser a madrasta, né? A Sim. madrasta que passa a ser a culpada. E foi mesmo porque ela negligenciou ali, deixou o menino sair. E aí ela é obsediada pela mãe, que já tinha desencarnado. Então é uma trama muito interessante nessa história, muito legal. E aí quando a gente conhece, então, lá da bênção lá, no plano espiritual, e conhece a irmã Blandina, que até ali eu não sabia que era Meimei, não. Né? O Chico desvenda isso mais tarde, dizendo que a Blandina era ela, né? Era a Meimei, que já estava lá trabalhando. E, bom, além do trabalho dela com as crianças, tem um trabalho dela muito interessante atualmente, que é com os espíritos obsediados e obsessores. Ela trabalha nas duas frentes agora também, né? Então, quem tem esse trabalho, quem faz esse trabalho nas casas espíritas, conta também com a força da Meimei por trás disso tudo. Carlos, tem alguma pergunta? Tem sim, eu vou. O Aécio César fez uma pergunta, mas a Antônia já respondeu, que é sobre o mendigo na saída do casamento. E o Daniel Rosa tem uma pergunta para você. Antônia, Meimei, sendo a Blandina de Ave Cristo, tinha uma missão de encarnar por pouco tempo em Belo Horizonte. Anália Franco foi a professora da adoção e educação dos órfãos e desamparados da sorte? E tem mais uma pergunta do Aécio aqui também. Bom, se ela tinha essa missão de encarnar por pouco tempo, ela cumpriu, né? Então ela só viveu 22 anos lá, e, enfim, 24, dois casada, que não teve casamento, na verdade, porque um mês depois do casamento ela já estava muito doente, a doença já começou. Mas ela não deixou em nenhum desses meses de vida aqui na Terra de exercitar a caridade, a bondade, a resignação, enfim, uma pessoa extremamente grata a Deus. E uma grande lição. Quanto à Anália Franco, gente, a Anália Franco, nós vamos ter um capítulo, né, seu Rui? Capítulo para ela, porque o que eu posso adiantar, que se tem uma professora que eu admiro na história da educação do Brasil, na história da educação do Estado de São Paulo, chama Anália Franco. E a gente vê a coragem da Anália Franco Ela nasceu em 1853, gente. Ela é parça, né? É parça do Dom Pedro. É. Não muito porque ela era abolicionista, ela era republicana. Tá, era o mesmo que Bezerra de Menezes, né? Que também era. Sim, né? os dois atuavam na mesma época, na mesma estrutura, ele no Rio e ela aqui, né? E não se conheciam. Olha. Agora ela com os mesmos fundamentos, né? Com os mesmos fundamentos. Mas ela é nascida no Rio, ela é nascida em Resende e mudou-se. Inclusive, ela começou a lecionar aqui no Vale do Paraíba, em Guaratinguetá. E exercitou o lado dela de jornalista, porque... Ah, vou fazer um parênteses da Anália Franco agora. A Anália Franco era educadora, jornalista, musicista, teatróloga. Ela era... Eu esqueci tudo, gente. E faltou ser empresária também, né? Não, empresária. Ela foi tudo, foi tudo. E foi a mulher que acolheu todas as crianças negras largadas ao léu pela Lei Áurea. Porque na hora que a Lei Áurea foi assinada e que pensava-se ser um passo avante em direção à abolição e acabar com aquela tortura toda que era a escravidão e os negros no Brasil, ela veio para piorar, porque essas crianças eram tiradas das suas mães e eram colocadas ou nas rodas de adoção da Igreja Católica ou simplesmente na rua, sozinhas. Então, alguns mais velhos, com 5 anos, cuidavam de bebês. E ela foi acolhendo, ela foi acolhendo, ela foi acolhendo e foi brigando com todo mundo por causa disso. Enfim, essa é o começo da história da Anália Franco. Só para deixar um pouquinho de gostinho para o programa, para a parte 3, né? Porque essa é a parte 2. É interessante que aqui em Jacareí ela recebeu uma fazenda para criar a primeira escola maternal. É, uma senhora benfeitora emprestou para ela gratuitamente a sede da fazenda para ela montar a escola. Aí ela pôs negros na escola. A dona da fazenda chegou e falou: não, tem uma condição, 100 negrinhos estudando aqui dentro. Ela falou: então eu pago para... Acabou. Então, se pode ser assim, eu pago. E a mulher ficou muito brava e pediu de volta. Nós estamos rindo, gente, mas é muito triste isso. Se a gente olhar que somos todos irmãos, que a cor não define ninguém, não te deixa nem mais bonito, nem mais feio, nem mais inteligente, nem de coração melhor ou pior, ela precisou brigar, né? Brigar. E ela tinha muita oposição da Igreja Católica, porque a Igreja não aceitava que houvesse essa mistura. A Igreja andava conforme a música da época, né? Se a gente olhar na história... Ah, pega a história de São Benedito, gente. Quem foi São Benedito? Ele foi um frade. Que frade era esse? Ele era cozinheiro. Posso falar? Passei pelo noviciado da Igreja Católica. Posso falar. Ele era cozinheiro da Igreja Católica. E aí, quando acabava o almoço, para aqueles padres todos, para aqueles seminaristas, enfim, ele pegava toda a comida escondida, saía e distribuía para todos. E ele era um negro, então ele era um escravo da casa. E ele saía e distribuía para todo mundo que tinha fome. E aí as pessoas começavam a ir na igreja para procurar pelo Benedito e não mais por padre fulano ou padre sicano. Aí foram entender o que ele fazia e tentaram cortar. E aquele povo que ia à igreja por conta dele começou a reclamar e falar, escuta, então a igreja deu a ele um título de frade. Ele ganhou, inclusive, uma batina. E a gente dá graças a Deus a ele, tem todo um ritual de colocar o pãozinho de São Benedito no pote de arroz em casa para não faltar comida, até hoje. Mas, o Antônio, é interessante que a cidade de Araras foi uma das primeiras a libertar os escravos. E a igreja de lá, a padroeira de Araras, é a Nossa Senhora do Patrocínio. Nunca vi. E meu pai tinha o nome de Patrocínio em homenagem à Nossa Senhora do Patrocínio de Araras. Tá bem. Interessante, né? Tem... Rodrigo, pode fazer a pergunta. Tem a pergunta do Aécio e tem mais um depoimento aqui. A gente tem que entrar no momento de Gavalho. Posso fazer a pergunta do Aécio, Rodrigo? Pode. Antônio, o Aécio pergunta... O que a senhora poderia dizer sobre as palmatórias nas escolas dos anos idos? Corrigia mesmo os alunos? A senhora pegou essa fase? Eu peguei. Eu não peguei. Eu levava umas reguadas na mão aqui, que eu vou falar para você, doía. Eu peguei palmatória mesmo. Mas a palmatória era uma madeira cheia de furinhos, e conforme batia, aqueles furinhos faziam hematomas, né? Buchava. Exatamente. Aquilo lá era extremamente doido, muito pior do que a reguada. Reguada já era uma coisa muito boa. Não, mas o pior. Mas eu não peguei, não, viu, a palmatória. E era uma forma de correção. Naquela época, entendia-se que a formação da criança se dava por corrigi-la nos seus erros, de forma com castigos físicos, né? E se isso fosse verdade, talvez as nossas prisões não estivessem tão cheias de gente. Mas pior que a palmatória... Não é com a violência, não. Mas, viu, Antônio, pior que a palmatória era o diretor da minha escola que pegava a gente aqui pela costeleta. Ou torcia a orelha também, né? Torcia a orelha também. Não, muita gente teve a orelha deslocada, porque o professor torcia a orelha. Que não deixava marca, mas deixava a orelha caída depois. E a professora usava aquelas réguas compridas... Mas ela não batia de chapa, ela batia de... De ponta. De tofi. É essa que eu apanhava. Escola Tecelagem Paraíba. Eu era burrinho. E ia reclamar pro pai. Não, não precisava ser burrinho, não. É só falar fora de hora, era só dar um sorrisinho fora de chegar hora. Chegar atrasado. Não, lá na minha terra, a gente não apanhava só do professor, apanhava do outro aluno também. Porque na hora da matemática, por exemplo, era, se você não soubesse o outro acertasse, era o outro que dava os bolos na gente, chamava bolo com a palmatória. Então, eu levei muito bolo e dei também. E era público. E hoje a gente tem o ECA aqui, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que qualquer forma de exposição da criança e do adolescente é passível de ser criminalizado. Então, mudamos, melhoramos também por aí. Tem muita gente que fala do ECA, fala muito mal, mas precisa entender a lei e fazer conforme não só a nossa lei humana escrita, mas se a gente... Eu nunca vi Jesus batendo ninguém, né? A não ser lá com os comerciantes do templo, que ele falou meio grosso. É questionável também, né? Que ele falou meio grosso. Mas então, tem... Eu questiono essa passagem de Jesus. Eu, sinceramente, não acredito nessa passagem. Não acho que Jesus bateu grosso, em ninguém. Ele falou grosso, mas acho que ele não bateu em ninguém. Vamos então, só antes da gente ir para o momento de Gavalho, passar aqui um áudio, né, que é um depoimento sobre Meimei também, da Marisete. Eu sou Marisete Amaral, evangelizadora no Paulo de Tarso. Falar de Meimei me toca bastante o coração. Durante todo esse tempo, né, que nós temos trabalhado na evangelização, eu me sinto íntima dela, tanto que eu converso com ela. Peço inspiração para preparar as aulinhas, durante as aulas, Peço ajuda dela quando eu vejo uma criança que está com problema de saúde ou mesmo de comportamento. E essa ajuda sempre vem. Por isso é a minha gratidão e a minha intimidade que eu tenho com ela. É, alguns anos atrás, eu li a biografia dela e me tocou muito, né? Uma jovem de 24 anos, ainda incompletos, casada, que queria muito ter filhos, mas devido à doença crônica dela, ela não pôde. Mas ela transferiu todo esse amor para as crianças na espiritualidade, trabalhando na área de evangelização. Então ela, para mim, é o símbolo perfeito, né? Desse trabalho de amor, de paciência, de carinho com as crianças. Eu sou muito grata porque, ela sempre me socorre. Então, eu fico feliz de estar falando sobre ela. E ela é uma pessoa muito presente na minha vida. Tenho muito carinho por ela. Legal, né? Grande abraço para a Marizete, que trabalhava com a gente. E quero dar um abraço aqui para um ouvinte assíduo do nosso programa, viu, Jorge? É o Zé Prata. O Zé Pratinha, ele foi funcionário muito tempo da ITEP, é ouvinte assíduo do nosso programa. Ele esteve lá me visitando, falando, ah, eu não perco um programa Vivência Espírita. Falei, por que você não liga? Ah, não, eu tenho vergonha. Então tá aí, Zé, um bom dia para você, viu? É, e aproveito para comentar também do Wilson Giraldi, que manda um bom dia, Jorge, equipe, Antônio, vivenciando, depois de um tempo ausente, estamos de volta a este programa que nas manhãs de domingo nos trazem tantas informações e ensinamentos. Felizes hoje por sermos premiados com a presença da Antônia. Abraço a todos meus e da Lígia. É, professor Wilson, trabalhou comigo, muito bom. Colega legal, né? De trabalho. Mais pergunta, Carlos? Não, vamos para o momento, né? Isso. Vamos para o momento Giga Vale. E hoje a gente vai então com o momento Giga Vale sobre educação. Então, hoje é o momento número 2, momento espírita, educação. A educação. Um dia desses lemos em um adesivo colado no vidro traseiro de um veículo a seguinte advertência: minha educação depende da tua. Ficamos a imaginar qual seria o conceito de educação para quem pensa dessa forma. Ora, se nossa educação dependesse dos outros, certamente seria tão instável quanto a quantidade de pessoas com as quais nos relacionamos. Ademais, se assim fosse, não formaríamos jamais o nosso caráter. Seríamos apenas o resultado do comportamento de terceiros. A refletiríamos como se fôssemos um espelho. A educação, segundo o codificador do Espiritismo Allan Kardec, é a arte de formar caracteres e, por conseguinte, é o conjunto de hábitos adquiridos. Assim sendo, como fica a nossa educação se refletir tão somente o comportamento dos outros como a reação apenas? O verdadeiro caráter é forjado na luta por dominar as más tendências, por não revidar uma ofensa, por retribuir o mal com o bem. Um amigo tinha o costume de dizer: bateu, levou. Um dia perguntamos se ele admirava os mal-educados que tanto criticava. Imediatamente, ele se posicionou em contrário. É claro que eu não aprovo pessoas mal-educadas. Então questionamos outra vez: se não os admira, por que você os imita? Ele ficou um tanto confuso, pensou um pouco e respondeu: é, de fato, deveríamos imitar somente o que achamos bonito. Dessa forma, a nossa educação não deve jamais depender da educação dos outros, menos ainda da falta de educação dos outros. Todos os ensinamentos do Cristo, a quem a maioria de nós diz seguir, recomendam apresentar a outra face. Imaginemos se Jesus, o Mestre, tivesse nos ensinado: se alguém te bater numa face, esmurra-lhe a outra. Ou então, faz aos outros tudo aquilo que não desejas que te façam. Nós certamente não o aceitaríamos como modelo e guia. Assim sendo, lutemos por nos educar segundo os preceitos do Mestre de Nazaré, que diante dos momentos mais dolorosos de sua vida, manteve a calma e tolerou com grandeza todas as agressões sofridas. Não nos espelhemos nos que não são modelos nem de si mesmos. Construamos o nosso caráter com os exemplos nobres. Quando tivermos que prestar contas às leis que regem a vida, não encontraremos desculpas para a nossa falta de educação. Nem poderemos jogar a culpa nos outros, já que Deus nunca deixou a Terra sem bons exemplos de educação e dignidade. Não adotemos os costumes comuns que nada têm de normais. O normal é cada um buscar a melhoria íntima com os recursos internos e externos que Deus oferece. As rosas, mesmo com as raízes mergulhadas no estrume, se abrem para oferecer ao mundo o seu inconfundível perfume. O sândalo, por ser uma árvore nobre, deixa suave fragrância impregnada no machado que lhe dilacera as fibras. Assim, nós também podemos dar exemplos dignos de serem imitados. Esse é o momento Gigavale. Antônio, o que, que você poderia falar sobre essa mensagem sobre educação? Ué, tudo que ele falou é correto, né? A gente não pode se pautar nos outros, esperar que os outros tenham educação para a gente mostrar a nossa. Como também não podemos esperar que os outros nos deem aquilo que... Se a gente quer o bem, se a gente tem boa vontade, se a gente quer aprender, a gente pode construir. Então, o caminho é esse. E eu vou aproveitar aqui, falando da Meimei, falando dessa educação, acrescentar que, bom, Meimei, ela é voltada para a educação, ela é voltada para a criança. Isso que é de pequeno que a gente forma, né? A gente forma sempre. A gente não para de formar. A gente sempre tem um caminho e um espaço para aprender. Além dos 8 livros pelo Chico Xavier, ela também tem um livro onde ela incentiva o Evangelho no Lar, que é psicografado pela médium Miltis Carvalho, que também é pedagoga, também é uma professora. E ela incentiva o Evangelho no Lar com qual propósito? Com o propósito da gente aprender o que Jesus nos ensinou. E se a gente aprendeu o que Jesus nos ensinou, com certeza a gente vai ter educação, a gente vai ser uma pessoa do bem, a gente não vai julgar, a gente vai medir as nossas palavras, a gente vai silenciar quando alguém ofender, o que não é nada fácil, né? Nada fácil. E o subtítulo do livro é interessante, para crianças de 8 a 80 anos. Vou mostrar aqui, será que dá para mostrar? Aqui, ó, Evangelho no Lar para Crianças de 8 a 80 anos, do Espírito Meimei, psicografado pela médium Miltis Carvalho Bona. É uma professora aposentada já e que dedica 100% do seu tempo, da sua existência para evangelização. Vamos lembrar que, além dos 8 livros psicografados pelo Chico Xavier, da Meimei, ela tem mais de 320 mensagens em outros livros que não são só dela, né? Ela contribui com... Então, ela também é uma trabalhadora e ela está conosco dando oportunidade de aprendizagem constante para nós. E eu peço licença a ela, ao plano espiritual e ao programa. para ler a mensagem, uma das mensagens do livro Pai Nosso. Mas pode só esperar a gente encerrar o momento de gravar e a gente já volta lendo a mensagem? Você que manda, Rodrigo. A gente já encerra, que aí a gente já volta com a leitura. Deixa o pessoal na curiosidade. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 10 horas e 5 minutos. Eu também quero mandar um abraço para a nossa Silvia, que é do Gigavale, que é uma das patrocinadoras do programa, que nós estivemos junto semana passada. Ela sente muita falta da sua filha Maria Eduarda e do Carlos, que estão lá nos Estados Unidos, viu? E tá, acorda às 5 horas, viu Rodrigo? É, ela corrigiu dizendo que é 5 horas o fuso horário. E o Carlos acorda às 5 horas da manhã para ouvir o nosso programa. Aquele dia tinha confundido com Londres, não sei por quê. Então, que aí por isso pensou tá que estava então, para frente. Um né? grande abraço para a Silvia. Estados Unidos, o fuso é diferente, né? Também tem isso, né? Nova York é Japão. É Los Angeles. Los Angeles é mais atrás ainda. Legal. Quem comentou aqui também foi o Paulo Quintanilha. O Paulo Quintanilha disse que já comprou o livro do Jorge, né? O livro que tá aí, que vocês estão vendo. Né? Então, a gente já comprei. A gente já comenta e depois você confirma aqui, Paulo. Você vai lá no evento que vai ser não, hoje. Não, ele pediu para mandar pelo correio. Já vi aqui. Já caiu já a compra dele. Bacana, legal. E o baiano lá, o nosso amigo... O Irami já Irami recebeu o livro já dele recebeu. Lá. Já, o pessoal da Bahia já recebeu. Quer dizer, do Salvador, mais do interior, acho que não chegou ainda. Legal. Aí eu passo para a Antônia comentar. Eu quero depois falar a gente do livro volta, do seu Jorge, né? Depois não a gente tem dia volta melhor para soltar esse livro, né? Para lançar esse livro e no local que vai ser, né? Na Associação Materno Espírita. Um local que atende quantas crianças, seu Jorge? 175. Hoje com 175 crianças. Se você falar seu Jorge, confunde com o cantor. Né? Mas ele é cantor aqui também. Tá bom, ele é cantor. Mas enfim, estaremos lá hoje à tarde. Bacana. E a gente já vai sortear daqui a pouco no Instagram, tá? Então, o pessoal que está participando do sorteio que não, não comprou... Começou inteirinho organizado já para isso. Olha que maravilha, né? É, a minha leitura já vai ser de encerramento? Não, não, era não. Ainda não. Não. Quer ler no final? Tudo bem. Não. Você prefere? Não. Duas bem. Então tá bom. É. A gente vai sortear que ainda vai falar dos aniversários. Então, falando nisso, é aniversário do Sebastião esse mês aqui. Dia 14. Vamos lá, do meu irmão também, dia 18. Vamos falar do livro Pai Nosso que eu apresentei. É, a reflexão, eu vou introduzir aqui, ela coloca: quem ajuda sem cessar, cada hora, todo dia, está cumprindo a vontade da eterna sabedoria, né? E ela diz assim: podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. Então, a gente tem que colocar a nossa... inspiração, né? A gente tem que ouvir a nossa consciência. Então vamos ver como aqui, ó. E ela pede para a gente exercitar: no sofrimento, a paciência; na perturbação, a serenidade; diante da maldade, é o bem que auxilia sempre; perante as sombras, é a luz; no trabalho, é o devotamento ao dever; na amargura, busca a esperança; no erro, é a corrigenda; na queda, é o reerguimento; na luta, é o valor moral; na tentação, é a resistência; junto à discórdia, tem que buscar harmonia; à frente do ódio, é o amor; no ruído da maledicência, é o silêncio; na ofensa, é o perdão completo; na vida comum, é a bondade em favor de todos. Se a gente prestasse atenção um pouquinho só nessa lista aqui, com certeza o mundo estaria em paz, né? Acho que é isso. Então, vamos para os aniversários, então. Então, quem está aqui hoje, o Jorge está sem o computador ali, porque é por causa desse probleminha de energia elétrica que a gente está passando aqui. E a gente tem na lista aqui, para o mês de março, né, a gente falando aqui a partir do dia 6. Dia 6, hoje tem a Valdi Biasi fazendo aniversário hoje. Dia 7, o Victor Augusto, neto do Jorge, fazendo aniversário, dia 7. Dia 9, tem uma pessoa muito importante pra gente fazendo aniversário, fazendo 141 anos, né? Quem adivinha quem é? É o nosso Rui Barbosa, fazendo... Quantos anos, Rui? 83. com muita satisfação. Legal. Muita alegria, né? Sem esquecer do aniversário da Marcela. Marcela faz aniversário dia 8 de março, que é o dia da mulher, né? Então a gente comemora a data de nascimento da Marcela. Até hoje a gente comemora a data de nascimento dela. Esse, o lançamento do livro, que é hoje, é exatamente mais próximo do aniversário dela, que ela é a autora espiritual do livro, junto com a Aurélia Augusto, né? Então, o último trabalho que nós fizemos na AME, há 2 anos atrás, foi no dia 8 de março, que caiu no dia de sábado, domingo, não lembro direito, acho que foi no domingo, que nós fizemos as cartas consoladoras lá com a Fernanda, né, com a mãe dela, lá, e depois disso entrou a pandemia, nós não fizemos mais trabalho. E eu estava aqui no programa também, olha. E o dia 9 de março também, nós comemoramos aqui o falecimento do nosso querido Helder Bastos. Exatamente, o Helder também desencarnou no dia 9, dia aniversário do Rui. Né? Ele que tinha que atrapalhar alguma coisa, pelo menos na morte, né? Aí atrapalhou o aniversário do Rui. Ele sempre fazia isso, falou, vou morrer no dia ele que é desce, pra atrapalhar alguém. Ele desce. E em homenagem ao aniversário do Helder, né, também, a gente convidou um dos palestrantes mais favoritos dele, né? Que vai vir, vai participar do próximo programa. Que a gente vai programa. Mas a gente comenta mais pro finalzinho do programa para deixar o pessoal curioso. Né? A gente vai Geraldinho falar... Lemos. Vamos falar aqui do livro, né? Então hoje. É que já é finalzinho do programa. Tá aqui o livro. Trajetória dos Espíritos, né? Da Terra aos Círculos Espirituais. Nós estaremos lançando hoje às 16 horas lá na AME. Todos estão convidados, se vocês quiserem comparecer lá. Né, até tem um negócio interessante, né, Rui, que eu fiz um requerimento lá para essa loja de automóveis famosa aqui em São José. Fiz um requerimento pedindo um carro para eles. Se eles der o carro, nós vamos sortear hoje lá. Ah, sim. Né? Se eles derem, né? Se não der, não vai ter jeito. Não, eu aproveito a convidar os nossos ouvintes e os nossos telespectadores para que vá conhecer a grande obra que foi realizada através... do Jorge, da Camila e da diretoria da AME, que fizeram lá um trabalho maravilhoso, criando aquele local onde nós podemos fazer almoço, jantar, peça teatral, e com aquele lugar muito bonito lá. Eu gostaria que o pessoal fosse lá para conhecer, né? Exatamente, o pessoal vai surpreender, né? Quem foi no último evento que nós fizemos lá, que foi exatamente nas Cartas Consoladoras em março de 2020, vai surpreender com o jeito que está lá, o galpão novo, né, o salão novo lá que nós fizemos. Ainda não está terminado, mas a gente já está começando a fazer as coisas nele. Daqui a pouco termina tudo. Sim. E podemos trazer uma peça aqui lá do... Com certeza, com certeza. Do João, senhor Aurélio. Eu vou ligar para ele. Vai ser muito legal. Só antes da gente encerrar, só comentar que a gente está com o apoio da AWS Festas em Embalagem, encerrar o momento do aniversário, porque a gente vai fazer o sorteio. Comentar que é a AWS que está apoiando a gente aqui, mas também comentar que a gente tem mais um aniversário, agora sumiu, aqui. Dia 9 também do Fabiano Porto, que é filho da Bia, do programa Seja Mais Feliz. Dia 9 também tem o Fabiano Porto. Dia 10, Joselito Loyola. Dia 17, Bruna Luísa, minha filha. 17 a gente já fala na semana que vem. Se repete, eu vou falar repete. Duas vezes. Porque ela está no plantão lá no HC em São Paulo, tem que falar duas vezes para ver se ela... Legal. E dia 13, Ah, dia 13 já passou para domingo que vem. Aí a gente comenta no próximo programa, então. Tá? Então vamos pro sorteio. Vamos fazer o sorteio do Instagram, né? É, do Instagram. Vou passar. Legal. Então, comentando quem... aqui a gente tá... Eu tô usando um novo, porque o outro ficou pago, né? O outro que libera, deixa eu mostrar aqui. Aí que eu vou mostrar o outro. Esse aqui. Né? Então, estou experimentando um novo aqui, né? Porque aí a gente tem esse post, né? Que o pessoal comentou. Então, é somente uma pessoa de uma vez. Não vai permitir comentários duplos, né? E ele vai carregar os comentários aqui do pessoal. Ei, vamos ver se dá certo. Só um minutinho. Vamos ver se vai. E com um apoio também da livraria Casa do Caminho. Ô Rui, enquanto o Rodrigo faz o sorteio, a Yara Lopes manda os parabéns para você. Muita saúde, meu irmão. O Padre Cícero da Antiga Sopa, Comunidade Santa Cruz, manda um abraço fraterno para você. Lembrando também, alguém pediu o endereço da AME. A AME fica na rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. É no terceiro farol, depois após do SESI. O SESI. Após o SESI, terceiro farol, na farmácia Vermelha. Entra Vermelha. Ali na rua da Farmácia Vermelha, segunda rua esquerda, finalzinho. Está então, marcado lá, sem saída, mas é o final da rua, é a AME. Então aí foi, já levantou aqui, foram 384 comentários, né, que colocaram, e ele vai sortear. Então tá fazendo, Rodrigo, o sorteio aí. Rodrigo, oi. A Beatriz pede para avisar aqui que ontem foi aniversário do filho dela, Luiz Otávio, e dia 9 será do Fabiano. Ah, legal. Você falou do Fabiano, eu mas falei não do falou Fabiano. Do Luiz Otávio, que foi exato. Dia 5. Então aí temos o sorteio. Quem ganhou foi NetSJC, né? NetSJC, a gente só vai confirmar aqui se a pessoa está NetSJC, só para confirmar se a pessoa está seguindo a gente, né? Que era como o único requisito. Sim, tá aqui como seguir de volta. Então a gente agradece por participar. Então foi a NetSJC, Marinette é o nome dela. E o comentário foi da Valmir Fariados. Então esse foi o amigo que ganhou também, que vai ganhar um livro. A gente vai entrar em contato durante a semana e a gente agradece a participação aqui. Eu acho que como é de São José dos Campos, a gente vai deixar os livros lá na livraria Casa do Caminho. Essa legal. Semana eu tenho que... Mas aí depois você passa direitinho os nomes, né, Rodrigo? Pra gente... Aí eu levo lá, porque essa semana tem que deixar livros lá na livraria Casa do Caminho pro Mário. Aí a gente aproveita e já deixa os dois que foram sorteados. Legal. E seriam psicografados, né, Jorge? Psicografados. Exato. Vamos lá. E agora... aumentar aqui. Tá meio grosso esse negócio da dica hoje. Vamos lá, deixa eu baixar aqui. Isso, a dica, a hora da dica, Antônio. Tem dica pra gente aí? Eu conheço esses livros que você trouxe hoje, já são dicas maravilhosas. Eu vou pegar o Evangelho no Lar aqui para crianças de 8 a 80 anos. O capítulo 46, canalização para o bem. Não vos orgulheis do que sabeis. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13. Com a renovação das ideias, o homem tem a oportunidade sublime de trabalhar pelo seu adiantamento e dos seus familiares. A doutrina espírita oferece esse campo, pois leva aos incrédulos as diretrizes para conhecer os outros planos de vida e aos inseguros a renovação da fé e da esperança, restabelecendo a confiança perdida. Ao me dirigir ao homem encarnado, refiro-me também à criança, lembrando que essa mensagem é da Meimei. Como espírito encarnado, a criança é dotada da mesma inteligência do adulto, que se desabrocha com o desenvolvimento do corpo orgânico. Ela pode ter conquistas intelectuais já adquiridas em outras existências. Isso a leva, muitas vezes, a surpreender os familiares pelas colocações e reações inteligentes que se não coadunam com a sua idade. O espírito pode escolher, de acordo com as necessidades, a sua missão na Terra, mas nem todos estão em condição de fazer uma boa escolha. No dia a dia, a alma reencarnada pode sentir o desejo de riqueza, de poder. No estado de espírito liberto do corpo, entretanto, os anseios de uma vida principesca não atraem. Ela percebe os perigos das facilidades dos prazeres materiais. Não raro, o desejo de uma existência ociosa, tranquila, sem muitas responsabilidades, é objeto de sua escolha antes do renascimento. Mas ao regressar ao mundo espiritual, o espírito, consciente do tempo perdido, lamenta a escolha, propondo-se então a refazer os seus planos para uma próxima reencarnação. Deus, em sua infinita bondade, dotou o homem de inteligência para que ele pudesse realizar em benefício de todos. Se nós recebemos a possibilidade de sermos educadores, iluminemos as consciências com o nosso exemplo. Se nossas mãos são trabalhadas para o uso de instrumentos de precisão, vamos utilizá-las a serviço do bem e do progresso. Se a nossa inteligência é canalizada às grandes descobertas, devemos usá-las para as coisas úteis. Não a transformemos nunca em instrumento de orgulho e de perdição. A mão poderosa de Deus poderá retirá-la, advertindo-nos de que ninguém deve orgulhar-se daquilo que sabe, pois o saber tem limites bem estreitos. Homens, jovens e crianças, canalizemos a inteligência para a construção do bem e da paz e estaremos programando grandes alegrias vindouras. É a mensagem de Meimei com base no Evangelho. Então a dica é o Evangelho no lar aí, né? Para crianças de 8 a 80 anos. De 8 a 80 anos. Espírito Meimei. Meimei, já coloquei o link aqui pela. Isso. Coloquei o link para o pessoal aqui já, tá? Pela Miltis, professora Miltis. Legal. E vamos usar bem a nossa inteligência, né? No caminho da bondade e da paz. Legal. Bacana, pessoal. Então, já estamos no final já. Passamos bastante tempo hoje, mas tudo bem que a gente começou atrasado, né? Uns 13 minutos atrasados aí, por causa desses probleminhas com a energia elétrica. Então, eu já agradeço a todos os ouvintes que participaram conosco, a todos os vivencianos que entraram, deixaram recados e convidamos para o próximo programa, né, Rui? O próximo programa vai ser Geraldo Lemos. Vai bombar, porque o tema do programa vai ser Guerra Nuclear na Visão Espírita, com Geraldinho Lemos, né, participando com a gente. E comentando e deixar aí o convite, né, Jorge, para o pessoal participar aqui do lançamento. Lançamento hoje às 16 horas, lá na AME, Associação Maternal Espírita, Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos, depois do SESI, ali na Avenida Cidade Jardim, né? Depois do SESI. São três semáforos. No terceiro semáforo tem a Farmácia Vermelha. Você entra ali na Farmácia Vermelha à direita. E a segunda rua esquerda, no final da rua, que é a rua sem saída, né, que é a AME. Então a gente aguarda vocês lá para lançar. Ah, tem uma novidade, né? Quando a gente vai lançar um livro, a gente sempre se prepara para o lançamento também. Como é que a gente pode fazer? Então, uma questão de um mês atrás, eu parei para pensar. Falei, não, agora deixa eu ver como que vai ser esse lançamento. Como que eu vou me preparar para fazer o lançamento? O que que eu tenho que falar lá? O que que eu tenho que dizer? Aí a Marcela se aproximou e falou para mim, não é você que vai fazer a palestra, somos nós que vamos fazer. Né? Então, quem vai fazer hoje vai ser a espiritualidade, não vai ser eu, não. Só vou dar umas dicas lá e eles vão falar. Aí é legal que a gente sempre tem que ter a confirmação. E aí eu cheguei lá na casa da Fernanda, na casa do Fábio, né, que é o pai da Marcela, e falei isso para a Fernanda. Fernanda, parece que as coisas vão ser meio diferentes agora. A Marcela falou para mim que não é para mim fazer a palestra, é para eles fazerem. Ela já falou a mesma coisa para mim. Já estou começando a receber as mensagens. Então, tem muitas mensagens hoje desses espíritos que estão envolvidos no livro que vão passar hoje. Vai ter psicofonia? Não, psicografia. Psicografia. Então, as mensagens já estão... Eles já passaram as mensagens para a Fernanda, para a Fernanda passar hoje. Pode ser até que tenha mais lá alguma coisa, mas as mensagens já estão... Ela já recebeu as mensagens de alguns desses espíritos que fazem parte do livro, e é eles que vão falar alguma coisa, mandar recado aí para os familiares, alguma coisa desse tipo. Então, eu fiquei no anonimato ainda, continuo. Isso para mostrar que o mundo espiritual existe, né? Exatamente. E está atuante. Eu achei uma novidade muito legal, né? Dela, principalmente ela, se aproximar e falar isso. Ó, não precisa se preocupar com palestra, que é nós que vamos transmitir a mensagem. Eu falei, tá bom, então, tudo bem. A gente vai fazendo mestre cerimônias, né? E falando deles um pouquinho. Então é isso aí. Hoje, às 16 horas na AMB, a gente aguarda vocês. Ó, e tem estacionamento para todo mundo. Pode ir à vontade que tem estacionamento. Né? O salão tomou conta do estacionamento antigo quase todo. Então, quem chegar lá já tem uma dica. Pode ir lá para trás, que está no estacionamento lá atrás é gramadinho, que era um campo de futebol lá. Pode ir tranquilo, não tem lama, não tem nada para parar. Se chegar antes, provavelmente para ali no asfalto mesmo. Mas depois, quem chegar depois, pode ir lá para trás, que dá tranquilo. A partir de que hora os portões estarão abertos? 2 horas da tarde nós já estaremos lá. Então, pronto. Né? Para ajeitar as coisas, tudo. Tem o som, né, Rodrigo? Para fazer, tem todo esse negócio aí. Então, a gente vai também retransmitir ao vivo, tá? O pessoal já tem um link. Eu vou transmitir o link aí, passar o link para quem não pode participar, assistir também via YouTube. A gente vai tentar transmitir de lá, ver se não tem nenhum problema. Acho que a gente vai conseguir sim, né, Jorge? Tem um link bom de internet. Então a internet lá é muito boa, né? Foi passado os cabos lá pro palco para poder facilitar. A mesa que estava aqui, que a gente estava usando aqui como temporária, a gente já trocou pela mesa original, né? Então já voltou a mesa principal aqui. E essa outra mesa a gente vai usar lá também. Então acho que vai ficar muito bom. E nós convidamos as pessoas para passar um domingo diferente. Eu encontrei com uma pessoa e falei, poxa vida, vocês não fazem mais palestra aqui na cidade? Já está acabando a pandemia e eu estou com saudade das palestras. Então, hoje é uma oportunidade, às 4 horas, as pessoas estarem lá. E eu vou até fazer o sacrifício de faltar no aniversário da minha sogra para ir lá. Maldade. Poxa, até eu vou sentir falta, então. Eu sempre sou convidado. Poxa vida. Hoje ela vai fechar a rua. Ela vai fechar a rua lá no condomínio. Né? Ela vai fazer um almoço e ela faz um almoço excepcional. Aí, tranquilo. Almoço da Ana, nossa senhora, é um dos melhores aí. Então tem que puxar sardinha, apesar de ser sogra, né? Então, apesar de ser sogra. Apesar dos apesares. Camila, desculpa, Camila, você tem muito para fazer ainda. Viu, Rodrigo? Falando de sogra, a gente brincava quando nós fazíamos os nossos bingos, falava, vai ganhar um prêmio quem tiver a fotografia 3x4 da sogra na carteira. Ó, não pode falar muito dessas coisas não, porque de vez em quando a gente tem surpresas, né? A minha cidade chama Patamutela, na Bahia, que eu criei, tem 200 pessoas no máximo lá na cidade, né? E uma vez eu resolvi fazer uma brincadeira no encontro da Aliança, ali naquela escola lá na perto do shopping do Vale do Center Vale. Ah, o Cantinho Rodrigo estava lá, eu cantando com o Castelão. Falei, a minha cidade é uma das cidades mais famosas que pode ter no Brasil. Pessoa que tem gente em tudo quanto é lugar. Eu sou conhecido demais e tudo. Por exemplo, eu tenho certeza que aqui tem, quando eu falar aqui quem é de Patambuté, vai ter gente aqui que é de Patambuté. Alguém aqui é de Patambuté? O rapaz levantou a mão. Sou. Mas não acredito. Ele veio de lá e mostrou a identidade para mim. É que nem o vereador Fernando Petit. Ele torce por... Guarani de Campinas, já pensou? Também aí já é muita coisa, eu acho. Também. Como é que ele descobriu esse time? Deixa eu descobrir. Como é que ele descobriu esse time? Então, ele mora aqui em São José, nunca foi em Campinas e é torcedor do Guarani. Eu só conheço um e mais. Ele mais um. Ontem o São José ganhou de novo. São José ganhou ontem lá em Marília. Fazia 28 anos que o São José não ganhava do Marília, foi lá e ganhou ontem. Oh, lá em segundo lugar. E as meninas do nosso futebol também ganharam. Vamos falar bem do futebol feminino. Futebol feminino. Ah, hoje em dia, tá tudo igual, né? Graças a Deus tá tudo igual. O Beto Nove tá ali, ó. Eu sou. Beto Nove era preparador físico. Do São José. Também preparador físico do São José. E o time das meninas. É claro, hoje em dia a potência está grande demais no futebol feminino também. Nós perdemos um pouco o poderio que a gente tinha, porque nós somos campeões mundiais, né, femininos. Então, São José é campeão mundial feminino. É. Então, ninguém vai tirar isso da gente nunca na vida. E que o Palmeiras não tem esse título. Está esperando o corintiano falar. Está esperando o corintiano falar, né? Mas eles perderam. O Corinthians perdeu para o São Paulo também, né? Não sei o que aconteceu. Entendeu? Agora, o Corinthians feminino também tem já. Não sei se tem. São poucos times no Brasil que tem. O Santos, eu acho. Santos é forte também. Né? Agora, é poucos que tem no feminino o campeonato mundial. Então, isso aí não tem jeito de tirar da gente. Eu acompanho o futebol feminino também desde que começou aqui em São José. Também a gente ia bastante, eu e a Dora lá no estádio, ficar lá sentadinho vendo lá. Legal. E... O pessoal perguntou do link do YouTube. Já está configurado no YouTube do Vivência Espírita. Se você segue o canal do Vivência Espírita, já vai ser notificado aí da transmissão do lançamento do livro. Mas a gente recomenda ir lá, porque tem muito espaço, né? Vai ser bem seguro. Eu postei aqui o link do site da trajetória do Livro Espírita. Por quê? Porque no site da trajetória do Livro Espírita tem o mapa lá da AME, tá? Então, vocês clicaram nesse link aí. Vocês clicaram nesse link que tá aí. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês verem. Aí. Então, se vocês entrarem nesse site, né, do lançamento do livro, vocês vão poder... Quem não puder participar, ainda está valendo esse formulário para pedir o livro. Tá? Uhum. Mas pode entrar lá no final, tem um endereço com o mapa da AME lá direitinho, para vocês poderem chegar lá hoje, às 16 horas, que começa. Né? Pede para chegar um pouquinho mais. Eu esqueci de falar uma coisa importante também, o livro do Aécio chegou. O livro do Aécio chegou. O pessoal está perguntando já, né? É claro, a gente quer que o AS autografe. Agora, se hoje, por exemplo, nós vamos levar o livro lá. Se alguém quiser pegar o livro já antes, já pode pegar também, se quiser, né? Mas a gente faz isso, a gente organiza depois, né? Não, vamos organizar depois para o AS vir aqui fazer os autógrafos e tal, para a gente entregar para as pessoas. São poucas, não são muitas pessoas de fora de São José, a maioria é daqui, né? E também dá um recado para a Lu Almeida, que eu já recebi os livros dela. E ela já recebeu esse livro também lá, já tá? Do jeito que é ela, já é capaz que ela já tenha lido já também. Legal. Bom dia, ela está na expectativa. Esses dias ela ligou para mim, está na expectativa do programa aí, como que a gente deve fazer o programa, como que não deve. Eu falei, você que é jornalista. Você que tem que se virar. Já tá marcado para ela. A Lula tinha um programa espírita lá na Rádio Juazeiro, né? Ela que era dirigente do programa. Bom, vamos embora? Vamos. Ó, já são 10h33, então, meus irmãos, mais uma vez, convidando vocês para o nosso lançamento hoje na AME, às 16 horas, do livro Trajetória dos Espíritos, que eu tenho certeza que é um livro muito legal, vocês vão gostar bastante. Um grande abraço a todos, até mais tarde e até a semana que vem. Eu só tenho que agradecer a Antônia pela sua gentileza, pelo estudo, porque ela fez um estudo aprofundado sobre Anália Franco, mas não foi possível, viu, Jorge? Ela me contou maravilhas da Anália. Antônia está pior do que o Maurício Tomé. Maurício Tomé veio falar dos trabalhos de Jesus, precisou vir aqui 10 programas. No programa anterior, o Rui falou, ele falou, vai vir Antônia falar sobre Meimei e Anália Franco. Eu falei, então tá bom, então o próximo programa teremos sobre Meimei. Ela que falou, eu vou falar da Meimei e vou falar também da Anália Franco. Não, cara, se querer falar, ela quer, mas não vai dar tempo, a gente sabe tempo, que não vai. Tá bom. Mas a gente não deixa você falar Vale a pena conhecer a história de Anália Franco, que é muito pouco conhecida pelos espíritos, né? A gente remarca. E o próximo programa, domingo, né? Com o Geraldinho Lemos, falando sobre a guerra nuclear e a visão espírita. Data limite, né? Data a gente limite. Tem essa preocupação, porque o que acontece? A data limite Chico Xavier era 2019, né? 2019. Então, se a data foi em 2019, a gente fica sossegado que não vai ter coisa. Agora, eu, como eu sou esse contador, eu jogo em probabilidade. Três para lá e três para cá não é muito diferente, não. 2019 para 2022, alguma. Então eu ainda fico com receio também. Então o Geraldinho vai dar uma esclarecida nisso aí para a gente. Se Deus quiser, a data limite foi 2019 mesmo, não vai acontecer nada nesse mundo, essas coisas vão mudar. E a gente. O que que acontece, né? Tem que ter. Eu penso que tem que ter interferência espiritual. Por quê? O mundo não está querendo isso, as pessoas não estão querendo, porque se a gente visse a maldade no mundo todo e todo mundo querendo isso, a gente fala, poxa vida, é isso, pode acontecer isso. Mas não, quem está querendo é meia dúzia de louco lá que está querendo essas coisas. Não. E nem o próprio russo, né? O povo russo não está querendo isso. Então, são coisas que, agora, na mão de louco, a gente nunca pode duvidar de nada. Se Deus quiser, a gente vai comentar sobre o fim dessa guerra no próximo programa. Né? Então, mas isso aí aconteceu na Primeira Guerra, aconteceu na Segunda, e precisamos tomar cuidado de não acontecer a Terceira. Essa é a fase, né? Porque... mais perigosa que nós estamos atravessando na humanidade. É. Talvez seja essa. Por isso que esse programa vai ser muito importante. Uhum. Tudo bem? Na semana que vem. Então, é isso aí. Então, tchau para todos. Carlinhos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jorge, Rui. Obrigado, Antônia Varotto, que veio nos trazer um aprendizado maravilhoso aqui no YouTube. Todo mundo agradecendo pelo teu ensinamento, pelos seus estudos. Obrigado, Tião. Obrigado, Beto Nove. Obrigado, família Vivenciana, por mais um domingo de aprendizados que hoje, realmente, como todos os programas, tem valido a pena acordarmos cedo para comparecermos aqui nesses aprendizados maravilhosos. Desejamos a toda a família Vivenciana um abençoado domingo em família, convidando todos, como disse o Jorge, para as 16 horas estarmos lá na AME para o lançamento do seu mais novo, seu mais recente trabalho de psicografia. Agradecer a Antônia e desejar a todos um ótimo domingo em família, com a sua lasanha. Vou mudar de macarrão com frango, porque o Jorge já balança a cabeça. Com a sua lasanha, bem quentinha, deliciosa, seu refrigerante favorito. E às 16 horas nos encontramos lá na AME. Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Só comentar que a gente vai no final com a música Evangelizar é Amar. Atalhado. O microfone para as suas considerações e também uma breve prece de encerramento para o nosso programa. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade que me foi aberta pelo plano espiritual, pela Meimei, pelo meu anjo protetor. Quero agradecer imensamente a minha família, os meus irmãos que estão reunidos, que tanto me ensinam diariamente, a família que constituímos, eu, Tião, meus filhos amados, meus genros. Um dia perguntaram para mim se eu tinha um filho especial, eu disse, não tenho, eu tenho três filhos especiais, cada um a seu modo. E é assim que eu os vejo e é assim que a gente deve ver todas as crianças que na nossa vida adentram para que a gente os conduza no caminho do amor e da paz. Eu peço licença ao plano espiritual e à Meimei e vou ler a prece que ela deixa no livro Pai Nosso de encerramento e será a nossa prece de encerramento de hoje. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir, em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução dos teus desígnios. Ampara-nos, Senhor, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Que assim seja, graças a Deus. Evangelização, cuidar dos nossos irmãos nessa tarefa de luz. É o amor que nos conduz. rezar é amar. Tarefa sublime do mais puro amor. Tarefa sublime do mais puro amor. Evangelizar é amar. Vem pra evangelização, cuidar dos nossos irmãos. Essa tarefa de luz programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.